É momento de decidir, de escolher, de pensar e refletir sobre o destino administrativo da cidade de Santo André nos próximos 4 anos. O momento é de irmos às urnas e escolher aquele com perfil e capacidade administrativa. Aquele que consegue fazer muito e melhorar a cidade em todos os cantos e a qualidade de vida das pessoas. O povo andrense sabe que para continuar melhorando, vote Carlos Grana 13, o prefeito do povo. Carlos Grana, prefeito de novo. I want to win English Life. Quero vencer, quero crescer. I want to learn English Life. Quero viver, eu quero voar. A English Town, a maior escola de inglês online do mundo, agora é English Live. E para você também mudar, a English Live está com até 50% de desconto. Aproveite, aulas de conversação ao vivo pela metade do preço, só esta semana. Ligue agora, 0800-719-1999. English Live, inglês ao vivo para você mudar de vida. Chega 5h30 na bobeia, ouve as manchetes. O programa começou lá no 97. Estádio. Evidente que o Palmeiras vai perder. Novamente vai jogar a Série B. E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pasto del sapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. E pra eterniza, foi com o time reserva. Metemos 6 então, chupa bambus. Pra lá se esgambar, só com o juiz pra ganhar. Só do moral quando for trimundial. Chega 5h30 na bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Menina! Ah! É, meus amigos, começando a edição do Estádio 97 em nome de Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito para ajudar nas suas contas? Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. E Extra, você merece a torcida reunida, Brahma gelada e muita economia? Você merece o Extra Gol, tá no ar o Estádio. Opa. 97. Ah, beleza. Boa tarde. Aí, garotinho. Boa tarde. Chegou. E aí, Paquito? Ela chegou, hein? Tudo bem, seu Bento? Finalmente, boa tarde. Ah, seu Bento. Problema chegou. E aí, seu Ben? Com alegria, seu Ben. EG, diga. Antes de começar, sim. Amanhã é Spirit. Amanhã? Amanhã tem Spirit. Spirit, é verdade. Aí sim. Futebol de São Paulo. Que recomendação, EG? Só tem uma, velho. Qual? Socar o amendoim na paçoca. Como assim, hein? Socar o amendoim. Aí sim, hein? Boa, socar o amendoim na paçoca? Só por causa dessa. Bora. Com quem? Santos. Bora, seu Ben. Let's go! Let's go. E aí, seu Ben, tudo sussa? Tudo certo. Aqui, ó. Escalação aqui, viu? Fiquei chateado, viu, seu Ben? Por quê? Pô, Vitor Bueno não vai pro jogo. Não vai pro jogo. Mas manda lá, vai. Mas por que ele não vai pro jogo? Ah, tá se recuperando, né? Recuperando, tratamento intensivo lá. É, melhor, a gente deixa. Melhor. Não, melhor. Foca no... Deixa se recuperar. Vai, vamos lá. Vanderlei, né? Bom, Vanderlei. Vitor Ferraz. Bom. Luiz Felipe. Scolari? Tá ficando bom. Luiz Scolari? David Braz. Nossa senhora, vamos que vamos. E o Zeca. Tá bom. Zeca. Renato. Bom. Renato. Thiago Maia. Bom. Lucas Lima. Bom. Jean Mota. Tá ficando bom. Copete, bom. E Ricardo Oliveira. Grande Ricardão, tomara que tenha se recuperado, Ricardão. É isso aí. Expectativa de um jogo legal, um bom jogo. Sempre dá bom jogo, né, RG? Palmeiras e Santos sempre tá dando bons jogos, né? É um gramado legal pros dois times, doutor. É bom, então. Porque quando é ruim pros dois, né? É ruim pros dois. Mas quando é legal... É legal pros dois. Vai ser legal pros dois, verdade, né? E os dois precisam sempre de um gramado legal pra exatamente, jogar bola. Exatamente, é verdade. Então, torcer pra não despencar essa água que estão prometendo aí faz tempo. É mesmo? Mas de noite? É, que é frio, que é chuva, que é não sei mas o quê. Mas qual a previsão pra noite? Ah, frio pra cacete, chuva e não sei o quê. Então torcer pra fazer um tempo legal e um jogo legal também. É isso. Boa. Aí, velhinho. Então tá certo, ô, seu Bento. Vamos ao Palmeiras, então, pô. Ah, vamos ao outro lado. Fuck não, Palmeiras! Vamos ao líder. Palmeiras, o Cuca tá falando nesse momento lá na academia. Tá conversando lá? Conversando, mas ainda não falou da escalação, né? Vai divulgar ele não falou, amanhã, né? A certeza é que o Vinícius vai pro gol. Certo. O Vinícius não vai ser o Wagner, vai ser o Vinícius. E também outra certeza é que o Gabriel Jesus estará em campo. Essa aí, agora o resto vai decidir o Cuca amanhã. É suspense. É suspense aí, lembrando que o jogo é 19h30, hein? É. 19 horas e 30 minutos. O Atlético e Flamengo 17. São 5. 5, né? 4h30. 4h30. Isso. Pô, que horário chato, né? 7h30 da noite. É, bom. Era o jogo da TV, não era esse aí? Não, vai pro pay-per-view. Não, era pra ser o jogo da TV. Palmeiras e Santos também. Seria, né? Mas, né? Vai pro pay-per-view. Pay-per-view, né? Atlético, 4h30. Então, 4h30. É isso aí. 6h30, no máximo, assim, até antes um pouquinho, termina o jogo. Então, Palmeiras e Santos já saberão do jogo e saberão o que vão precisar. Já é, foi o que eu falei. A expectativa é essa. Mas pro Santos, RG, eu vejo aqui o seguinte: pouco importa o que vai acontecer no outro jogo. Sabe por quê? Se empatar é bom pro Santos. Se o Atlético ganhar é bom pro Santos. Se o Flamengo ganhar é bom pro Santos? Ou não? Porque o Santos vencendo, ele passa qualquer um deles. Não é verdade ou não? Olha aqui, ó. Se empatarem? É, ó, sim, ó, aqui, RG, ó. Pro Santos, pouco importa. Desde que o Santos ganhe. Não, então, mas. Então, pro Santos ele precisa ganhar. Sim. Porque depende do que vai acontecer no jogo. Ah, sim, sim. Porque, assim, porque. Ó. Se empatar, o Flamengo vai a 62. 62 e o Atlético 60. 60. O Santos ganhando passa o Atlético. Sim. Aí já passa a ocupar a terceira posição. Já pega a terceira vaga. Se o Atlético ganhar, o Atlético passa o Flamengo fica com 61, o Atlético vai a 62 e o Santos vencendo vai a 61. Sim. Passa o Flamengo, ou seja, passa também um. Sim. E se for ao contrário, o Flamengo vencer e o Santos também ganhar, passa o Atlético. Então, o Santos, pouco importa o que vai acontecer no outro jogo. Pro Santos, pouco importa. Tem que ganhar. Ele ganhando do Palmeiras, ele passa um. Ele passa. O Santos tem que se preocupar com o Palmeiras. Exato. Porque os dois... Porque o outro, pouco importa. Claro. O Palmeiras, sim, precisa saber do outro resultado. Sim. Porque, de repente, do que acontecer... Olha, o resultado pior é a vitória do Flamengo. Esse é o resultado pior pro Palmeiras. Que é o que tá mais próximo do Que é o que Palmeiras. Tá 61, ele chegaria a 64, né? Mais próximo do Palmeiras. E o Palmeiras tem aí 67, então mesmo amanhã, assim... amanhã, como né? Previ, eu falei já na semana aí... A previsão... Hat-trick? De Gabriel Jesus amanhã. É mesmo, senhor, você tá achando isso mesmo, Ele vai encaixar um jogaço amanhã na Bento, Vila. É mesmo. Seu Bento, vai lá. Deixa ele, deixa ele. Vai lavar tatu, seu Bento. Deixa os... Olha, aquele tatu, o que é aquilo ali, Regis? Você tá louco. Você viu que dá lavar tatu, né? Lavar tatu não é muito bom, não, hein? Só lembrando que ontem tivemos um jogo, né? Foi o primeiro jogo da abertura. Da 33ª rodada. O Sport venceu a Ponte por 1-0. Ótimo resultado. Pro Sport foi. Não, e pra mim também. Porque... você gostou, né? O Inter caiu uma posição. O Sport passou o Inter. Não, mas o Inter deve vencer. Ele pega o Santa Cruz. Santa Cruz é bom no round, né, velho? Não dá, né? Não dá pra perder esse jogo aí. Mas o Sport já chegou a 40, né? A Ponte também tá missão cumprida, né, velho? Eu vou dizer uma coisa... vai disputar Libertadores, né, RG? Ponte tá missão cumprida. Vou dizer pra vocês aqui, se acontecer de todo mundo ganhar aqui embaixo, né? Quem? Por exemplo, todo mundo que tá embaixo ganhar, olha, fica uma coisa complicada pros caras aí, hein? Pra que caras? Inter. Olha, pro Inter, por exemplo. O Inter pode chegar a 40, certo? Certo. Sim. Se o Vitória vencer o seu jogo, que tiver quem ele joga aqui. Vai pra 38. Com Fluminense. Vamos que supor, é hoje, né, Domênico? Vamos supor. É agora 7h30. Exato. É. Se ganhar, vai a 38. Isso. Fica 2 do Inter. E eles é o que cai. Entendeu? Aí fica 38, 40 pro Inter. Curitiba joga com o Botafogo fora de casa, não sei se vence. Se não vencer, fica com 38. E aí, deixa eu ver, o Vitória tem 9 vitórias, o Curitiba 9. O Vitória chegaria a 10 vitórias, o Curitiba entraria na zona do rebaixamento se não vencer o Botafogo, ou empatar. Agora, ô Domênico, vamos falar o que é verdade, né? E o São Paulo e o América. Se o São Paulo não ganhar do América, que eu acho que ganha... Não. O São Paulo vai espancar aí vai embora. O São Paulo aí escapa definitivamente. São Paulo já era. Aí a briga fica realmente entre Sport, Curitiba e Inter e Vitória. O Inter também não... E o Cruzeiro, né? Inter não cai. 41, Cruzeiro. Ô, mano... E o Cruzeiro pega o Atlético do Paraná fora, hein? É uma história importante. O Inter pega o Santa Cruz. Eu não sei se o mano sabe que história foi essa que um repórter falou que o Santa Cruz falou que o Inter ofereceu dinheiro e tal, o presidente... Mala preta. Então, mala preta, né? O Motinha. Você sabe da história? Parece que é um setorista lá do time... Ele disse que vai... É um cara que parece que cobre o Inter. Tá alguma coisa apitando aqui. O que tá apitando aí? Não sei. Tem alguma coisa que tá apitando aí, enfim. É um apito. Um apito tá apitando. Não é esse microfone que tá alto? Acho que é esse microfone, hein? Na hora que você falou... Qual? O meu. Não tá muito alto, Não. Alô. Tá normal. O seu tá normal. Não, toda hora que o mano fala, apita, ô Domingo. Enfim. Agora melhorou. Agora melhorou, enfim. Mas com relação a isso aí, Motinha, parece que é um setorista lá que divulgou uma informação que alguns jogadores tenham relatado isso daí, a respeito dos jogadores aí terem dito isso. Parece que uma pessoa do Inter teria ligado pra eles, dizendo isso daí. Mas isso daí é muito leviano, na boa, Motinha. É muito jogar vago. Jogar no ar, né, mano? É muito estranho, vago, né, mano? Você soltar uma denúncia dessa sem você tem ter provas não materiais. Pode mudar, né? É um negócio muito raso e até leviano por parte do repórter. Eu nem conheço o cidadão lá, ele até pode estar falando a verdade. Mas quando você vai declarar isso daí, você não pode estar embasado a me falaram que. Me falaram, não existe, ouvi, né? Dizer que. É muito pesado. Mas o que foi dito, tipo, mano? Então, RG, ele fala a respeito aí de uma possível... Não pode, não. Mala preta. É praticamente esse o termo. Tipo, falando para os jogadores do Santa Cruz abrirem baixar, as pernas. Né? Enfim, para o Inter... Pro Inter poder fazer, sabe, uma diferença boa. Uhum. Então, RG, volto a falar aqui. Nossa. Ele até pode estar falando a verdade? Pode ser, não vou falar que é mentira nem que é verdade. Ele deve ter a razão dele pra ter feito isso. Só que, Domênico Gato, por mais que eu saiba que existem coisas no mundo que eu poderia talvez aí estar acusando, e até posso estar certo daquilo que eu tô falando, mas se eu não tiver uma prova contundente que possa talvez me favorecer num possível julgamento se eu for processado, eu tenho que calar a boca. Eu não posso chegar aqui e começar a vomitar uma série de insinuações a respeito de algumas pessoas, mesmo sabendo que eu tô certo, mas se eu chegar lá e na hora que eu for ter que me defender num tribunal, o juiz fala, beleza, você falou isso, isso, isso, isso. Você prova isso que você disse? Eu falo, desculpa, meritíssimo, ouvi falar, ouvi dizer. O cara fala, desculpa, Paquito. Ó, mano, só pra você, isso que você tá falando... Ouvi dizer não dá, né? Só em cima disso que você tá falando, a publicação foi no site Jornal do Comércio de Pernambuco. Uhum. E depois que o Vitório Pífero, que é o presidente do Internacional, falou que ia processar civil e criminalmente, eles retiraram a notícia do ar e fizeram uma retratação dizendo que a reportagem está sendo tirada e tal. Mas não pode, né? Por falta de provas documentais e pede desculpas aos envolvidos. Mas aí já foi, né, meu velho? Mas aí já falou, né? Aí já falou. Agora velho. Segura o BO aí, bacana. Caramba, que coisa. Porque... É brincadeira, né? Na boa, Domênico, o repórter ele não deve ser um cara inexperiente, não. Pra soltar assim, né? Porque, mano? Pelo que eu vi aqui, até eu ouvi um cara comentou comigo no Twitter isso, colocando o link do repórter. Já é uma pessoa, assim, que tem uma certa idade. Você pega um cara aí recém-formado, às vezes aí no calor da emoção, fala, pô, quero dar uma notícia. Quero dar um furo. Certo. Quero aparecer, né? O cara chega lá e numa dessa manda uma bomba dessa. O cara fala, pô, desculpa, errei tentando acertar. Foi o calor do momento, porque, pô, ninguém tinha falado nada a respeito. Então eu quis ser o primeiro. Mas na boa, cara. Quantas vezes nós já erramos aqui também, justamente por cometer algum tipo de excesso? Não, chutar não. Mas às vezes a gente acaba cometendo algum tipo de excesso. E a gente depois tem que chegar e se retratar. Mas, por exemplo, a gente comete o excesso talvez pelas brincadeiras que nós fazemos aqui no espírito do programa. Mas não diante de uma acusação. Não, uma coisa séria assim é complicado. Sabe, isso daí é muito sério, cara. É a mesma coisa eu chegar aqui amanhã e falar, ô Domênico, você é um ladrão. Qual embasamento que eu tenho pra falar isso? Que prova contundente eu tenho contra você pra poder afirmar, mano, isso no ar? Complicado, não dá, né, mano? É verdade. Bom, já o senhor vem, viu, seu Bento, com as duas últimas agremiações. É o seguinte, hein? Vou dar o recado aqui de Extra, meus amigos. Torcida animada merece abrir o placar com Extra é Gol. O Extra é Gol tem ofertas campeãs para reunir aí os amigos e torcer, hein? Está chegando aí o final de semana, minha gente. É dia de jogo, é dia de chamar os amigos para sua casa, ver o time dar show de bola e tomar aquela brama bem gelada, não é verdade, RG? Meus amigos, os craques do gramado vão entrar em campo para a rodada do campeonato. E você, hein? É hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso, não pode faltar Brahma no seu carguinho, hein? Olha só, aproveite que o Extra tem ofertas imperdíveis e não deixe faltar Brahma em casa para você curtir o futebol com seus amigos. Você sabe, né? Quando o assunto é futebol, amigos, família e Brahma gelada, o Extra garante a goleada de alegria, não é verdade? Olha só, você entra com Brahma gelada e os amigos com a torcida animada. Olha que oferta legal. Skol 269ml com 50% de desconto na segunda caixa. É isso que você ouviu mesmo. É metade do preço na segunda caixa. 50% de desconto na segunda caixa. Cervejas garrafas 600ml, economize levando uma, duas ou três. Cervejas Brahma, economize levando uma, duas ou três. Você não pode perder, não pode perder. Você merece Extra Gol, você merece Extra Economia. E lembre-se, beba com moderação. Moderation. Estádio 97 na Energia 97, em nome de HDI Seguros, é debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome também de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, de Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Em nome de English Life, inglês ao vivo para você mudar de vida. Em nome de BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser, ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Estádio 97. Spring for me, Corinthians! Corinthians! Ah, Coringão, mano, Coringão! Amanhã, 4:30, mano. 4:30, amanhã na Arena contra o Chapecoense. É o sexto colocado ofuscando o líder, mano. Ofuscando o time, é isso mesmo, é isso mesmo. O quê? É isso mesmo, mano. Sexto colocado. Ó, e temos torcida, viu? Olha, eu pensei que, ó, RG. Putz, a vida, juro, velho, que eu pensei que a piada era você que contava, o agora. O sexto colocado. Ué, se o mano continuar nessa pegada, ele rouba o fácil lugar do Maracinha. Não, pelo contrário. Nossa, mas fácil. Você acabou de ler meu pensamento. Eu falei, fácil. Fácil. O que eu tô fazendo com o Palhacinho? Põe ele. Você é louco, põe ele. Essas piadas são sensacionais. Você é louco, mano. Hein, Vieirinha? É o jogo mais engraçado aqui do palhaço. São mais engraçado aqui do palhaço, Domínio. Deu pau. É o jogo da rodada já. O Corinthians e Chapé, mano. RG, oh, vai. Que fase. Jogo da rodada. Isso aí, oh, que jogo você vai parar pra ver, RG? Flamengo e Atlético, Corinthians e Chapecoense. Que fase, hein, velho? Zora, não é nóis. Posso falar? Nem você vai ver o do Corinthians. Nem você, mano. Não nem vai. Ele vai ver. Louco, vai ver. Nem ele vai ver. Ele vai ver. Paquito, tem o Marlon e Rodriguinho e Romero no meu cartão. Não vou ver. O mano vai estar lá no PFC, lá, velho. Assistindo Atlético e Flamengo. Torcendo lá pro Flamengo ganhar pra empurrar o Palmeiras. Tem o Walter Rodriguinho, Marlon e Romero, velho, no cartão. O mano vai estar na televisão torcendo pro Flamengo e torcendo pro Santos. Você vai ver só. Não tem a dúvida, vai se pegar vibrando. Ficou passando meu tempo aí vendo o jogo de rival. Fora. Mas teve umas mudanças aqui da equipe, né? Que o Osvaldinho mexeu na semana. Então amanhã a escalação vai com o Walter, Wagner, Wilson, Pedro Henrique e Wendel. Camacho. Aqui ficou bastante ofensivo, hein? Camacho, Marquinhos, Gabriel, Giovanni Augusto e Rodriguinho. E Marlone na frente. O Corinthians, ele fez três alterações aí. Ele sacou o nosso querido Balbuena. O convocado para a seleção paraguaia, Balbuena, para colocar o Pedro Henrique ali para fazer a zaga junto com o Wilson. No meio-campo volta o Camacho no lugar do Williams. E lá na frente, lá também, o Guilherme, que foi expulso de maneira cretina contra o Flamengo. Ele cede lugar aí para o Romero jogar um pouco mais adiantado na função dele. E no lugar do Romero ali entra o Marlone. Então o time do Corinthians aí, ele tem hoje o que tem de melhor aí para enfrentar o Chapecoense e vai enfrentar, cara. Possivelmente vai ganhar esse jogo, sim. Porque acho que o Fluminense, ele joga hoje diante do Vitória, joga no Rio de Janeiro. E a chance do Fluminense conseguir um placar vitorioso é muito grande, né? Então, eu acho que o Fluminense vencendo hoje, ele passa o Corinthians um ponto, ele chega a 50 pontos. Mas eu não vejo lá grandes dificuldades pro Corinthians amanhã diante da Chapé, não. Acho que o Corinthians atropela a Chapé amanhã e volta a ficar à frente do Fluminense. Até porque a Chapecoense vem toda a reserva, né, mano? Então, Vieira, pra falar a verdade aí, o treinador, aí o Caio Júnior, colocou aí a equipe titular pra viajar aqui pra São Paulo. Mas se a gente parar analisar, na boa, a Chapecoense hoje não briga por mais nada no Campeonato Brasileiro. Já não cai e não almeja lá grande coisa lá em cima também. A Chapé hoje tá aqui na 12ª colocação. 12ª colocação do Campeonato Brasileiro. Não cai mais, não. Então, Domênico Gato, por exemplo, o Corinthians hoje, que é o sexto do Campeonato Brasileiro, tem 49. A Chapecoense tem 42. Uhum. Volto a falar, não brigam, mas também não briga por nada, nem pra cima nem pra baixo. Não, a Chapecoense briga, a chance da Chapecoense... Ela briga por uma vaga de Sul-Americana aqui. Ela tá na última posição. Não, mas não cheira nem fede. Ela tá na última posição. Eu vejo aqui 12º, 13º, Cruzeiro. Mas é uma situação, Domênico, por um ponto, é uma briga. É uma situação que a Chapecoense vai dar muito mais ênfase na disputa da Copa Sul-Americana, que eles chegaram agora na semifinal. É a primeira vez que a Chapecoense chegou numa semifinal de torneio sul-americano. Então eles vão focar todos os esforços que eles puderem nessa competição. Lógico, né? Não tem nexo hoje pensar que a Chapecoense vai entrar amanhã contra o Corinthians aí com o time principal. Porque, volto a falar, não briga por mais nada no Campeonato Brasileiro. O risco de queda já não existe praticamente e a chance de pegar uma vaga de Libertadores aí também é praticamente nula. Então, volto a falar aqui, cara. O Corinthians ele tem amanhã aí plenas chances de fazer os três pontos e até com folga. É. O Corinthians ele precisa jogar bem, tá certo? O Corinthians aí, o Oswaldo parece que já deu um jeito, pelo menos, no padrão tático do time. Hoje o time do Corinthians parece que tem cara de time, não é mais um catado correndo atrás da bola, igual tava na época do Cristóvão e depois aí posteriormente o Carille também. O Oswaldo parece que acertou um pouquinho já esse time do Corinthians. Vamos ver diante da Chapecoense, que também não é um adversário ridículo, mas tá longe de ser uma potência, se o Corinthians consegue amanhã colocar na prática, é isso que eu tô falando. Amanhã a obrigação é de ganhar e ganhar bem. Inclusive, Domênico Gato, com torcida e estádio 97, né? É verdade, torcida, mas tem que entrar no ar aqui, mano. E tem que falar, eu quero ir na torcida estádio 97 para poder ganhar a vaga. Aliás, lembrando que a vaga é individual, é uma vaga por pessoa. Pro camarote único, vaga única. É proibido levar acompanhante, tá bom? Boa. E lembrando que tem quatro times brigando por essa sexta posição. Então, Corinthians é trata de... Não pode trocar. Vocês acham que o Botafogo já não perde mais essa posição? Não, Ah, eu acho difícil. O Botafogo tá mais confortável já. Ela tá 4 pontos do Corinthians. Fluminense, né? Grêmio, Atlético Paranaense e Corinthians vão brigar por essa sexta. A Ponte posição. Não? Ah, não. Ponte, perdeu ontem, já foi, Ponte né? Já. Ponte perdeu, na farol. Já foi, já. Perdeu, já era. Ponte já, Elvis. É, já era. Como diria. Vamos ao tricolor. Vamos finalizar. Aliás... Ao tranquilo tricolor. Nossa, mano. Quero apresentar, já aproveitar, você vai dar as notícias, mas aproveitar, porque a Estranha no Ninho está aqui no Outubro Rosa, na verdade, mandou um e-mail para outubrorosa@97fm.com.br. A Karina Santos Araújo, auxiliar administrativo do Parque Santa Bárbara, torce pro São Paulo, Motinha. Sim, tá aí, Karina, tudo bem, Karina? Tudo bem, Karina? Opa, pera, deixa eu abrir o microfone dela aqui. Tudo bem, Karina? Oi, tudo bem. Ah, agora sim. Agora sim. Aí. Tá certo. E aí, Cacá? Cacá. É, não tem essa intimidade com ela. É Karina, Paquito. Você não tem intimidade com o ouvinte, velho. Mas ele tava conversando com ela, falou. Carinhoso. Não, mas tudo bem, Cacá. Você tava jogando pedra no ouvinte. O namorado dela vai chegar aí. Tá jogando pedra no ouvinte? Elas, parabéns, mano. Elas se tratam assim, carinhosamente. Deixa ela. Mulher se entende aí. Ô, Karina, você ficou chateado com o Mota de chamar você de Cacá? Não, achei fofo. Pode? Deixa. Então deixa. Elas gostam dele. Mas, velho, nada a ver. É igual você tá preocupada com isso agora, se é a mama brusqueta. Viu, Domênico, a mesma coisa. Eu tô sendo abordado por um policial na rua. Aí eu vejo lá o nome do cara é Denis. Ô, Dedé, pô, tudo bem? Isso tem a ver. Qual que é a intimidade? Mas você não conversou com ele, eu tava conversando com ela fora do ar. Eu tava sabendo da vida dela, se ela tem namorado. É, ela falou que namora um corintiano. Infelizmente, mas tá... E aí? Mas... Infelizmente não, arrumou um homem de verdade, arrumou um macho. Muito ruim, Karina, namorar com um corintiano? Geralmente não tem dinheiro, né? Não tem dinheiro, é o que banca ela, olha a cara dela. Ela veio pra cá de Uber no cartão do cara. Ela que banca ele, velho. Fala, Karina. Ah, fala a verdade. Não, você veio de Uber pra cá no cartão do cara. Não, eu vim de metrozão mesmo. Chupa. Com meu bilhete único. Tá vendo? Se ele tivesse grana, ele pagava o teu Uber. E seu namorado tá vindo como pra cá? Ele tá vindo de carro. Aí, então chupa, seus otários. O cara tem carro, fala não, carro. Precisa ver que carro que tá vindo. Pode vir de camburão. O importante é vir. Precisa ver que carro que tá vindo. O importante é vir. Ela falou, com a falta de homem no mercado, gente, a gente não pode ficar escolhendo qual time o cara torce. Não, na verdade, quando a gente se conheceu, eu falei, nossa, ele é bonitinho, tem todos os dentes, fala direito. Tem todos os dentes. Então, eu nunca imaginei que ele seria corintiano. Ela queria arrumar um que torcesse pro time, mas não achou. Aí falou que ele era corintiano. Então, já era. Tá bom. Já começou sendo traído, tá vendo? Do São Paulo, da Karina, do Mota. Não teve essa semana aí, não se entenderam, a diretoria Ricardo Gomes e Michel Bastos. O que aconteceu, velho? É, o Michel Bastos na quarta-feira, na quinta-feira, ele não foi treinar. Não a diretoria, foi, né? A diretoria falou que tinha um problema familiar, mas na verdade o Michel Bastos estava no eventinho de pôquer. Ah, e aí saiu muito de manhã, né? Foi pra casa dormir, né? Treinar o cara. E aí o Ricardo Gomes deu uma declaração falando o seguinte, ó, falta foco. Tava ele, o Pogeto. O Pogeto tava lá. Tava jogador do Palmeiras também, sim, tinha três jogadores todos, do Palmeiras. A galera toda. Então, falta foco. Gente, posso falar uma coisa? Pôquer das estrelas, Motinha. Então, a gente sabe que o Michel Bastos não tá nem em espírito mais no São Paulo. Certo? Tá andando, né? Verdade. Ele não tá mais nem em espírito. A cabeça não tá dele, nem ele aí, tá de né? férias, gente. Ah. Ele tá de férias. Ele só tem um contrato com o São Paulo e o São Paulo tem que pagar ele pra não ser processado. Certo. Então o São Paulo vai cumprir o contrato dele, pagando ele, e vai usar ele como moeda de troca, porque o São Paulo também não vai entregar ele de bandeja. Então, o São Paulo tem que pagar o salário dele. Tá fora o ano que vem, viu, Motinho? Não, lógico, certeza. Isso aí faz tempo, RG. A situação ficou insustentável pra ambos, tanto pro Michel quanto pro São Paulo. E ficou ridículo pra ele também, né? Porque ele não faz nenhum esforço pra estar no São Paulo. Ele não tá muito preocupado. Não tá muito preocupado. Então, é aquela história. Quando eu vejo já a manchete com o nome dele, eu juro por Deus, eu não leio. Sabe que vem, depois, vem porcaria. Quando começou uma bola de neve, aí, por exemplo, a declaração do Marco Aurélio Cunha, depois a declaração do Ricardo... Aí eu fui ler a matéria, entendeu? Que aí já virou uma coisa maior. Desencontro de informação, né? O trabalho da assessoria pra, sabe, abafar, blá, blá, blá, blá. Então, é o seguinte, o São Paulo não tem mais nada a ver com o Michel Bastos. Só uma coisa, ele é o contratado do São Paulo, o São Paulo tem que pagar o salário dele, tem que cumprir o contrato... Mas ele não pertence mais ao São Paulo e ele tá cagando pro São Paulo. Mas ele tá afetando, né, Motinha? Porque, por exemplo, não, a diretoria não tá. Fala um negócio, o Ricardo Gomes fala outra. Mas aí é errado, o erro é da diretoria. Eu também acho. O Vieira. É uma falta, sabe, de saber fazer as coisas. A assessoria tem que falar, olha, o Michel não faz parte, tá lá encostado e isso não importa. Ponto. Não vim ficar dando declaração. Olha, ficar inventando desculpa. Blá, blá. Meu, acabou Michel Bastos São Paulo. Ele não gosta do São Paulo, ele não tá nem aí pro São Paulo. E o São Paulo agora também não tem nem que tá aí pra ele. Só tem que cumprir o contrato e pagar direitinho pra não sofrer lá na frente e ter que pagar multa, ter que pagar salário, sabe? Ser processado, nada disso. O Michel Bastos é moeda de troca. A oportunidade, quando o Marco Aurélio Cunha chegou... Ele falou, vamos conversar, quem quiser ficar, era claramente pra quem? Pro Michel Bastos, isso, né? Quem te falava mimimi, mimimi, era pra ele, tava claro isso. E foi dada a oportunidade pra ele, mas mostrou mesmo, sabe? Ai, aquele sono, aquele... Então, velho, fica lá no canto. E depois que ele saiu do grupo, melhorou 100%. A verdade é essa. Nos bastidores o pessoal fala isso, pelo amor de Deus, gente. Quando a gente fala que laranja podre estraga a caixa, estraga mesmo. Não tá pegando um pouco pesado com o Michel Bastos? Que pegar pelo pesado, mano? O cara recebe quanto pelo São Paulo? É o jogador que, na hora que o São Paulo precisou dele, não pôde contar com ele. O cara é ser humano, moto. Ser humano oscila, caramba. Cara. Vai ser humano vendendo, fazendo outra coisa, então. Vai jogar pôquer profissionalmente. Você não pode receber. Você concorda, Karina? É? Com Mota, não? Em partes, assim. Eu concordo que ele tá sendo uma laranja podre ali no meio, mas não que... Mas você é a favor de morrer a pedradas, como o Mota tá pregando aqui? Para. E essa parte eu sou contra. Tipo, a oportunidade acho que tem que ter sido dada pra pessoa. O Mota é muito radical. Então todo mundo falando, mas o Michel não quer jogar, Então, tipo, ele tá fazendo corpo. Quando ele entrou em campo, ele fez o quê? Então, justamente por isso. Tipo, tá ficando que ele não quer jogar, só que... Você viu algum empenho do Michel em algum momento? Depois, nesse ano, por exemplo? Motinha, quando eu falei pra você, fora do ar um dia, falei, velho, toma cuidado com o Michel Bastos, ele caiu com o Grêmio em 2004 e ele fez exatamente o que ele tá fazendo hoje. Mas, Motinha, com relação à declaração do Ricardo Gomes, o Ricardo Gomes deixou claro também que o atraso dele não teve nada a ver com o pôquer. Porque ele disse, o Michel Bastos, aí, pelo que me consta, ele foi até embora cedo do evento. Mas ele acabou perdendo a hora e não apareceu para treinar no treino da manhã da quinta-feira. Mas o próprio Michel Bastos, através até do Marco Aurélio Cunha, que declarou muito antes problemas pessoais. Do Ricardo Gomes aí declarar hoje, isso daí, o Marco Aurélio já disse, falou, não, o Michel Bastos ele me ligou avisando aí que ele não poderia estar comparecendo no treino da manhã porque ele estava com assuntos particulares aí para resolver. Então ele avisou, não sei se o Ricardo Gomes ficou bravo pelo fato dele ter avisado o Marco Aurélio e não tê-lo avisado, ou não sei se ele ficou sabendo de alguma coisa extra mesmo, mas de fato ele disse que ele tá sem foco. Então, lógico, mano. Mas o problema é que a informação não chegou no Ricardo Gomes, que era onde tinha... É isso que eu tô falando. Era o Ricardo Gomes que a parte que falha chegar, do São entendeu? Paulo é essa. Então, velho, é aquela história. Não tem que ficar dando linha pra essa pipa, já era. Então você acha que a culpa foi do Marco Aurélio de não ter repassado o zap pro Ricardo Gomes? De todo mundo. O zap? De todo mundo. Da assessoria de imprensa, que deixa vazar um negócio desse. Meu, fala pro cara, velho, você não tá mais no São Paulo, você não quer mais jogar, você não faz parte do São Paulo... Então, velho, fica na sua, ou não apronta, pelo menos. É ruim pelo seguinte, São Paulo vivia momentos turbulentos aí, lutando contra o rebaixamento, aquela coisa toda, de repente começa a ganhar um fôlego. Aí vem alguma coisa. Começa a escapar, puta, começa um burburinho tudo de então, novo, mas ele não tem, exatamente, RG, porque ele não faz mais parte desse processo, entendeu? Por isso que eu falo, quando eu vejo uma manchete do Michel Bastos, eu tô me lixando pra ele. Ah, porque não, ele não faz, assim, cara. Porque ele não faz parte do processo. Eu não vi nenhum momento, na hora que o São Paulo precisava do nome de um jogador top, que seria o Michel Bastos, que tá no elenco, sabe, dá cara pra bater, vê empenho, vê luta. Eu nunca vi isso nele. Então, por mim, esse cara... Saudade do Ganso, Mota? Ué, pelo menos era um cara que lutava. E você, Esther? Ai, muita. Muito, ele faz muita falta. Não dá pra comparar, profissionalmente falando, não dá pra comparar. Entendeu? Não, não dá. Então você vê o Michael... Aumenta o voo, o microfone da... O Michael, o Lugano, você vê, o Lugano mesmo não joga, mas tá todo jogo lá, tá com os caras, vai viajar, não precisa tá no refis, vai viajar junto, vai, entendeu? Então é isso, então quando a gente precisou do nome, então por isso que eu falo, coloca a molecada e quem tá afim de ficar. Tá certo. Então isso que é importante. O São Paulo vai, o Ricardo Gomes parece que treinou com o Pedro, vai o Davi Neres, vai a molecada de novo, João Schmidt. Então é isso que tem que apostar e o São Paulo... Contra o América, pô, vai fazer os 3 pontos e livrar dessa zica, né, velho? Tá é certo. Isso aí. E o Grêmio, hein, ô... O Imortal, hein? Caramba, hein, ô Vieirinha. Ai, ai, e aí, campeão? Será, acho que o Grêmio... Eu tô com medo, faz 15 anos que eu não sei o que é isso, Domingo. Mas o Grêmio, acho que esse ano chegou a hora, hein? Acho que não sei, caramba, não. Caramba, bicho. Pra mim é Grêmio e Atlético na final, mas você aí... Você sabe gritar campeão, hein? Sei, né, velho, mas... Como é que comemora, Vieira? Mas, ô Vieira, o que tá acontecendo, velho? O Renato tava 50 anos... Sem treinar ninguém. Sentado lá na rede, praia, né? Tomando a porra da água de coco e tomando conta da filha dele. É. Os caras estão indo pra Europa, estão lá lendo livro... Fazendo, é brincadeira, né? Fazendo estágio. É. Aí o cara chega aqui... Aí chamaram o Renato lá. É brincadeira, Renato, velho. Não, eu posso levantou falar. Levantou da rede, calçou rápido o chinelo e foi lá. E aí, velho? É impressionante, o RG. O Renato tem estrela com o Grêmio, cara. Ah, o Renato tem um algo mais com o Grêmio, tem, né? Tem, cara, tem. E aí o negócio é o seguinte. Eu acho que quem conhece a Arena do Grêmio, internamente ali, tem aquelas pinturas nos vestiários, aquela coisa das glórias dos times, né? Tem o Renato espalhado por tudo quanto é lugar, né, RG? Sei, não. Acho que o Grêmio vai ser campeão esse ano. Então, eu não sei, cara. Eu acho, sinceramente, que... Agora, eu acho que o Grêmio passa do Cruzeiro. Mas o Falcão chegou lá no Inter, velho, com essa mesma proposta. E aí? Ah, mas acho que o Renato é mais sangue nos olhos. Mas entendeu? É que o Renato, ele inflama sangue o vestiário, no zóio, RG. Vocês acham que o... Pro bem e pro mal, né? O Inter quando briga também. Vocês acham que o Inter não tem a menor possibilidade? Ah, eu acho difícil, viu? O Inter vai jogar fora de casa, não é isso? Até pelo é isso, não? Vai jogar fora de casa, mas até pela necessidade dos caras. Eles perderam em casa? Não, Domenico, o Inter vai pegar o Santa Cruz. Não, Copa do Brasil. Copa do Brasil. O Atlético, mano. Copa do Brasil. O primeiro foi onde? Foi no Sul. Foi no Beira-Rio. O primeiro foi no Beira-Rio, eles perderam 2-1. Eles têm que ganhar fora de casa de 2-1 pra ir pra pênalti. Do Galo. Então, pra ir pra pênalti, 2-1. Não, mas, ô, Domênico, com relação a campanha do Inter... 1-0 não dá eles ainda, mesmo assim, lá, né? Eu acho que o Atlético vai avançar. Eu acho que a final aí é Grêmio e Atlético. E eu acho que o Grêmio é favorito, porque o Grêmio tem uma defesa mais sólida. O Atlético, ele toma muitos gols bobos, assim. O Grêmio é um time que dificilmente ele toma gols. É uma defesa muito mais sólida. O Jeromel com o Kahneman lá, acho que deram um jeito ali e o Grêmio não tem tomado gols. Com relação a esse jogo do Atlético com o Inter, Domênico, por mais que eu entenda também aí que o Atlético já deu um grande passo e vai se classificar para a final, mas o Atlético ele não tem feito bons jogos também ali jogando em casa, não. É, né? Volto a lembrar aí que eles ganharam do placar minúsculo ali contra o Juventude, depois aí no jogo de volta eles levaram a partida para os pênaltis, que perderam também por um placar mínimo. E naquele penúltimo jogo, que foi contra a Ponte Preta, também passaram sufoco danado, tá certo? E depois no jogo em Campinas... Eles acabaram fazendo o empate ali, foi 2-2. O jogo de ida foi 1-1 e o jogo de volta foi 2-2. O caminho do Atlético foi mais fácil, né? Então o Atlético ele passou aí por maus bocados, Domênico Gatto. E jogando mal em casa. Por mais que ele tenha feito uma boa partida contra o Inter, mas pra quem viu o jogo, sabe que o placar final não determina o que foi a partida, não. O Vitor foi o melhor em campo, o Inter amassou o Atlético em um determinado momento do jogo, foi até melhor, e aí num contra-ataque no final do jogo, o Atlético acabou virando a partida. Mas eu acho sim, Domênico, que... O Grêmio tem chance de ganhar, então. Ah, eu acho que o Grêmio é favorito, cara. Se tivesse que fazer um bolão, eu já tinha feito aqui na semifinal, quando houve a classificação dos quatro, eu já tinha dito que o Grêmio, na minha opinião, era o campeão. Se bem que o Marcelo aí... É a chegada, hein? O Marcelo... Se chega nas Copas do Brasil, olha, direto, né? Se chegar, acho que é a quinta ou sexta seguida, não é isso? Eu vou manter. Na seguida? Eu vou manter. Ele chegou duas vezes com o Curitiba. Curitiba, uma seguida, com o Palmeiras, né? Foi vice-campeão. Chegou com o Cruzeiro no contra o Atlético, perdeu. Ele era tri-vice. Aí com o Palmeiras tirou a zica dele. E agora é a quinta. Seria a quinta seguida. Seguida, mas caraca. Mas eu vou manter a minha opinião. Ah, penso que chega Grêmio e Atlético. E aí eu acho que é aberto. Aí é aberto. É difícil mesmo. É, mas com todo respeito. O Atlético é o timaço também, né? Mas com todo respeito ao Atlético, Domênico. É, não ao Atlético em si, ao Marcelo Oliveira. Porque o Atlético, cara, é como se fosse lá uma McLaren colocando aí o nosso Zé motorista pra dirigir. Que isso? É, com todo respeito aí. Mas o nosso aí. Zé não, é o Zé bom motorista. Bem, é bom. O Zé pilota, Bife, velho. É, mano. Ô, o Zé é bom, rapaz. Ô, tá Bife, bom. Bife pilota. Rala roda. Que isso? Rala como retrovisor. Rala barbeiro. Barbeiro. Não rala nada, você tá louco. Mas, ô, Domênico, na boa, mano. O time do Atlético Mineiro é uma máquina, cara. O Marcelo Oliveira, que eu acho que tá deixando a desejar. Como seria, mano? Eu acho que ele tá deixando a desejar, porque se ele... Por exemplo, o Palmeiras, quando foi campeão. Gente, o Palmeiras ele tinha um time para engolir o Santos, talvez. O Palmeiras ele poderia chegar até, inclusive, como favorito. É, ganhou a trancos e barrancos a final da Copa do Brasil. Jogando mal. Mas o Santos era melhor. Não, todo mundo assim, falava, como assim o Palmeiras tinha time pra engolir? Tinha time pra o engolir. Tinha time pra engolir. Engolir. Ele não conseguiu dar padrão no time todo do Palmeiras. Mundo falando que o Santos ia ser campeão. Tá louco, o Santos, não, mas é que tá, Domênico. O Santos aí, pela individualidade dos jogadores, ele tinha potencial também, não é isso. O Palmeiras não tinha padrão. Falava o contrário, hein? Não tinha padrão. Muito pelo contrário, eu mesmo falei aqui, eu fui contra todos aqui, eu falei, essa pausa aí na Copa do Brasil vai fazer com que o Porco ganhe tudo bem, o título. Tudo bem, mas o papo era que o Santos tinha time melhor. Não, mas aí que tá, bonito. Aí que tá, se você pegar aí as declarações que eu dei aqui, as vésperas da partida, não, porque não foi depois falou do primeiro que jogo, achava não. Que o Palmeiras ganharia. Eu falei, quem vai levar é o Porco, mas falei, você porque eu tô entendendo o futebol. Você na mídia era o único que achava que o Palmeiras ganharia. Todo mundo aí na imprensa é por isso que eu faço que o Santos a diferença. Era campeão, o Santos era campeão. É por isso que eu faço a diferença. Pô, o que é isso aí? Porque eu vejo que ninguém vê. Eu não. Vejo que ninguém vê. Não, você não, eu também achava que o Palmeiras ia ganhar. Não, não, você é palmeirense. É lógico. Ué, você vai pelo fato do amor ao time. Você, eu não. Você, eu sou cara, você eu sou é metralhadora cara na mãozinha. Ah, não. Sim, tá bom. Ô, Domênico Gatto, você acha que é plausível pensar que um técnico campeão seja demitido? Não, mas é difícil, não foi. Né, mano? Ah, lógico que foi. Lógico que não foi. Foi. Domênico Gatto, Marcelo não Oliveira foi. No comando do Palmeiras era extremamente contestado. Sim, assim mas... como ele é contestado no comando do Atlético. Mas não você foi. Você pega o Atlético Mineiro jogando hoje, Domênico. O Atlético era pra estar nadando de braçada. Tudo bem, mano. Antes quando... de começar o Campeonato Brasileiro, todo mundo colocava o Atlético até à frente do Palmeiras com relação ao favoritismo ao título. É isso mesmo. Todo mundo fala, pô, pelo elenco que o Atlético tem, o Atlético vai ser campeão. Você pega o Atlético não, jogando hoje... Toma perrengue em casa, Domênico. Toma perrengue em casa. Isso aí é, por exemplo, todo mundo fala, ah, mas o Atlético ganhou lá do Inter jogando em Porto Alegre. Ganhou. Ganhou pela individualidade dos jogadores, não pelo técnico. Você que acha ele o Marcelo, banco. Então, fraco, mano? Eu acho fraco. Pelo menos tá mostrando fala, que, eu, Domênico, que não é isso, top. Em cima disso que o mano tá falando, olha o time do Atlético e olha o time do Palmeiras. Se você for olhar friamente... O ataque do Atlético Mineiro ataque é sacanagem, não, meio cara. Campo à frente. Meio campo tem Dátolo, tem Cazares, tem Otero. Dátolo tá na reserva. Não, tô falando à frente. Olha as opções, vou te dar seis nomes aqui, ó. Dátolo, Cazares e Otero. Lá na frente você tem Robinho, você tem Lucas Prato e Fred. Domênico. É muito era forte. Era pra estar nadando de braçada, não, meu, pera, tudo bem, não, mas concordo. O Palmeiras não tem dois nomes desse aí. O Palmeiras não tem Prato e Fred. Não, nós temos um que tá na seleção que é melhor não, que não, isso não. Aí. Desculpa. Gabriel Jesus é um monstro. Então chupa. Mas eu então tô chupa. Dizendo o seguinte, nós Domênico. Nós temos seleção brasileira. Se você for olhar se não é Barrios, seleção, que se dane. Mas Domênico, o Palmeiras ele se destaca. Aí beleza. Domênico, o Palmeiras ele se destaca no conjunto. É porque é um time bem treinado. Exato. É porque é um time bem treinado. Mas se você for comparar no papel, esses jogadores que eu acabei de citar aqui, com os jogadores que o Palmeiras tem, no papel o Palmeiras perde. Não sei, há controvérsias. Perde, Domênico. Você vai falar, por exemplo, quem que é melhor? Eu não troco o Moisés por nenhum desses que você falou. Nossa, tá louco. Mas, mano, eu tô falando porque eu tô vendo o jogo do Palmeiras. Eu também tô. O Moisés hoje é um cara, meu, preponderante. Mas, Domênico, eu não tô desqualificando, eu não tô desqualificando o Moisés. Eu tô falando em termos de potencial aí individual de cada um desses jogadores. Por exemplo, eu acho que o Moisés é inferior ao Cazares, eu acho que o Moisés é inferior não, ao tá Dado. Vendo o jogo do Palmeiras. Lógico que não tô. Lógico que tô. Domênico, eu não tô aqui tirando o mérito do Moisés. Palmeiras o Moisés é um tá jogando Domênico. Muito. Tá jogando muito. Só que o Moisés funciona dentro de um esquema que tá bem montado. Agora, se a gente parar pra analisar individualmente esses jogadores que eu acabei de citar aqui, eu acho que o Moisés. É melhor que o Otero, mas é pior do que o Dátolo e não, é pior do que o Cazares. Eu não concordo, mas cada um tem uma opinião com relação ao futebol. Eu acho, sabe o que eu acho, doutor? A minha eu Moisés assim, não é pior que esses aí, mas nem Ferrando. Mas você não tá vendo jogos do Atlético. Não, eu, lógico que vejo. Ah, não eu tenho que acompanhar porque o Palmeiras tá na frente disputando com ele. Como não vejo? Você fala direto que eu não acho vejo, que eu vejo Palmeiras. Eu acho o Moisés melhor que esses aí. E não trocaria o Moisés de jeito nenhum. Nem bom, que voltasse dinheiro. Por isso que você falou, não. Eu acho assim, o ataque dos caras é realmente... Olha, você pega lá. É o Robinho, Fred, Dátulo, Fred, Robinho. Não, o Dátulo não. É o ataque. O Fred, Robinho, Robinho, Prato. E tem o Luan. E tem o Luan, que é bom. Machucado. Não, mas é bom. Não, voltou, mas tá lá agora, né, mano? Não, você pega esses quatro. Voltando. Você pega esses quatro, realmente é um ataque poderoso. Pelo menos tem o Gabriel Jesus de atacante, tem o Dudu. Vocês estão esquecendo do Dudu? Também é um baita jogador. Aí, aí. Pera aí, então vamos comparar. Mas aí tudo bem. Aí ele cai, aí Dudu cai um pouquinho. Ou Robinho? Você compara... Não, aí cai um pouquinho com relação aos reservas, vamos dizer assim, né? Pelo menos tem lá Eric, Roger Guedes, tem lá o Barrios, tem o Alexandro, que não dá pra... Aí sim, eu concordo. Aí eu tenho que concordar. Eu não sou um louco. Eu acho que o Palmeiras é muito melhor treinado. Mas, por exemplo, o meio de campo, Moisés e Tietchan, eu não troco por nenhum desses meio de campo que você falou aí. Mas nenhum. Não troco. O Rafael hoje Carioca joga mais que o Tietchan. Isso é só na tua cabeça. Na minha cabeça não. É por isso que eu falo, você não vê o jogo do Atlético. E você não vê do Palmeiras. Eu tô vendo, Domênico. É por isso que eu tô falando. Não. É o conjunto, você me falar que Gabriel e Tietchan é melhor do que Leandro Donizete e Rafael Carioca. Eu vou repetir. Moisés e Tietchan, hoje eu, se tivesse... O Moisés joga mais avançado, Domênico. Não, eu tô falando do Moisés, de volante. Ele recua. Você falou a respeito do Palmeiras. De volante. Eu vejo o jogo. O Moisés, às vezes, vem buscar jogo aqui atrás. Então, vamos lá. Deixa eu te explicar como é que o Palmeiras joga. Ele... Vamos lá, eu te passo. Não tem problema nenhum. Gabriel, Tietchan e o Moisés mais avançado. O Moisés articulando ali à frente dos dois volantes. Quando eu vou tem te explicar. A bola. Não é como tem a bola, Domênico. Quando o cara joga bola mais avançado. Poder. O Moisés hoje é meia no Palmeiras, gente. Quando tem a bola no seu poder. Quando não tem, ele volta a ser volante. O Atlético Mineiro, da mesma forma, ele joga no esquema muito parecido do Palmeiras. Você tem dois volantes ali, que no caso ali é o Leandro Donizete e o Rafael Carioca, e um pouco mais avançado o meia. Que aí pode ser o Dátulo, pode ser o Casares ou pode ser o Otero. E aí depois eles têm os atacantes lá na frente. Olha, brincadeira, eu tô vendo o jogo. Agora pegar e falar que Gabriel, mas, Gabriel mano, e Tietchan, eu respeito sua opinião, mas falar que opinião, Gabriel e Tietchan é melhor do que Leandro Donizete e Rafael Carioca. Mas eu jamais falei aqui que você não tem razão. Eu tô falando que eu, vamos repetir de novo, eu não troco. Cada um tem uma visão. Eu, por exemplo, não trocaria o Moisés e o Tietchan por nenhum desses do Atlético. Sim, eu não trocaria. Mas o resumo da ópera. E tá sendo mostrado no campeonato. Pelo técnico fraco que o Atlético tem. Aí é que eu acho que o Cuca é muito mais treinador. Então, é lógico que é. Mas o resumo. E você teve os dois, né, Dodô? Então, você teve os dois, você sabe como é. Eu sei. O resumo da ópera, o resumo é essa aí. Se um azar do Atlético Mineiro, claro, que tem um puta de um time concordo. E que ficou disputando com o Palmeiras até a metade do campeonato. Mais ou menos disputou, viu? Não. Chegou uma hora que ele ficou bem perto, depois caiu. Era Palmeiras e Atlético Mineiro. Universal. Ninguém falava do Flamengo. Era universal. É quem vai disputar o campeonato? É Palmeiras e Atlético Mineiro. É verdade. E hoje, gente, tá aí. O Atlético Mineiro tá em terceiro lugar. Pode ainda voltar essa disputa. Tá bom, mas hoje está em terceiro lugar. O Flamengo veio lá de baixo e passou. Hoje tá. Não adianta. Tá agora, se o cara não tem piloto, se tem. Mas esse problema já não é problema Palmeiras, nosso. Porra, verdade. Entendeu? Então, mas isso prova o quanto o técnico faz a diferença na beira do gramado. Faz. É por isso que eu tô falando. Também em termos de material humano, o Atlético poderia estar nadando de braçada no Campeonato Brasileiro e não tá justamente pela incompetência do técnico. Diferente do Palmeiras, que tem um elenco que, na minha visão, é um pouco abaixo. Não tô falando que é uma porcaria, mas é um pouco inferior. E o Cuca tá fazendo o time jogar bola, porque o time do Palmeiras tem um padrão. Bom, vamos aos ouvintes daqui a pouquinho. Bora. Vamos começar com o Momento Sem Parar também, tá certo? Sim. Esse é o Estádio 97, na Energia 97. Aí o que acontece? Você tá lá no teu carro estacionado, tá esperando sua mulher voltar das compras. Nervoso, porque demora nervoso, pra caramba. Tá fazer demorando ponto. Demais, né? Mas de repente... Oxi, ferrou. É isso aí, mano, ferrou. Lascou. Você desceu pra ver o que aconteceu, né? E aí você descobre que o motorista do outro carro é a Ivete Sangalo, hein? Nossa, mãe. Aí sim, que sorte, hein? Porque de novo. A Ivete Sangalo, vocês não sabem. Vocês não sabem, ô Vieira. A Ivete Sangalo, ela tem seguro da HDI. Ah, é? Aí essa é a sorte, mais sorte que isso não tem. Aí o que acontece? É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, que é aquele centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. E já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre... E tem até em Salvador, pertinho da casa da Ivete.

Tem gente que aguenta, tem gente que essa hora já é tá na casa. De, é o leite. Pinga artesanal lá. Essa aqui, hora né? O cara não tá na casa dessa hora, o cara tá lá na cidade. Ah, já, entendi. Aí já encosta no balcão e entendi. Quebra uma, entendeu? Ah, entendi. Uma canelinha. Tá bom. Alô? Canelinha. Alô? Quem fala? Renato. Renato, ô Renato, tudo bom? Renato, seus bloqueios. Tudo bom, Domênico? Bom, graças a Deus. Renato do quê, o nome completo? Renato José de Oliveira. Para de bufar. Tá certo, quantos anos você tem? Você tá na esteira, velho? 3.5. Tá 3.5, RG. Oliveira? Oliveira. Só na azeitona, velho. Ah, eu não gosto, mas foi sensacional, hein? Trocadilho! Nota 10! É o que tem pra hoje. Não sei se você ouviu hoje, RG, o palhacinho foi tentar fazer um trocadilho, mas tomou a nota zero. Eu vi, se enrolou todo. Não sabe. Falei, deixa pra quem sabe fazer, porra. Mas ele, desde aquele dia... Mas o chamador deu nota pra ele? Deu. O chamador entrou em edição extraordinária, que deu um zero pra ele. Ô, Mota, desde quarta-feira passada, ele tá meio xaropeta, velho. Tá xaropeta. Ele ficou meio... Se abalou, ele ficou meio balançado, velho. O palhaço, ele tá ficando muito velhinho, viu? Eu tô com medo, viu? A gente vai perder rapidinho o palhaço. Não. Mas todo mundo morre. Tá um mal, dia. Né? Tá mal. Não fala dia assim. Vai, ué. O que vai fazer? Ô, Renato, não é, RG? Toca o sininho e sobe, velho. Ele já tá lá com a idade. Você pensa que quantos anos ele tem? O palhaço vem de 13 divórcios, meu amigo. 13. Renato, e qual que é o bairro? Jardim Alto da Boa Vista. Alto da Boa Vista. Já ligou, doutor Corinthians? Já ligou? Então fala com o mano. É nóis, bá. Ô, amigo. É nóis, bá. Eu nós. Quero ir na torcida, estádio 97. Já mandou logo já de cara pra não perder, né? Garantiu ligou, sua hein? Vaga aí, ó. Corinthians Chapecoense, sabadão, você tem que estar na Rua Tutóia, número 77, é uma da tarde, tá bom? Vipão, hein, velho? Beleza. E não vai deixa tirar, eu perguntar hein? Aí. Diga. Tem estacionamento lá próximo? Da onde? Tem. Da Rua Tutóia aí. O Bassa. Ah, é fácil. Você pode, eu moro você ali pode perto. Parar, inclusive, na no 23, estacionamento é só do deixar hotel, o alerta tá? Ligado. É cobrado à parte, você para no estacionamento do hotel ou procura algum estacionamento lá na Brigadeiro Luiz Antônio, que também tem. Mano, para na 23 ali, velho. Para na 23, deixa o alerta ligado tá e já era, mano. Já era. Firmeza. Ô, amigão. Fala aí, mano. Sabadão, não para na 23, não. Porque primeiro que tá longe, segundo que a chance de você ser inchado é grande. Porra. E, ô amigão, né? Amanhã, Corinthians e Chapecoense, uma Chapecoense focada aí na Copa Sul-Americana e o Corinthians tentando se manter ali vivo no campeonato nessa sexta vaga. Quem diria, hein? Chapecoense focada na Sul-Americana. Mas legal, mano. Você viu o jogo dos caras aí? Foi heróico, né? Regis contra o Júnior de Barranquilla. Acho que é bacana, pô. Mas esse o amigão, time já foi forte, né, mano? Já. Oi, fala aí, mano. Tá enfraquecido o Júnior de Barranquilla. Os caras morreram praticamente. Mas, ô amigão, com relação ao Coringão aí nesse término do Campeonato Brasileiro, você acha que o Corinthians ele consegue assegurar essa sexta vaga, pelo menos? Ou você acha que a briga vai ser dura aí com os concorrentes diretos? Então, mano, até quando o Corinthians ganhou do Fluminense, eu achava até que seria uma boa já ter saído fora ali pra focar inteiramente no Brasileiro. Porque se a gente tivesse passado pelo... E é olha que o time do Cruzeiro é fraco, hein? Mas acho que se tivesse passado, talvez ia peidar na farofa, igual você falou aí. Você acha, velho? Pegar... porque... Ia pegar o Grêmio, mano, nosso filho, mano. Nossa, o mano dando risada aqui, aonde, ó. Aonde, velho? Ó, vocês estão de brincadeira. Vocês viram... Aqui, ó, vocês tomaram 4 do Cruzeiro. Vocês viram o que eu fiz com eles, né? Coitado do Cruzeiro, mano. O time do Cruzeiro é um catado, mano. Então, tomou 4 com vocês. Ô, amigão, não pense dessa forma, não, cara. Eu acho que o Corinthians ele tinha time sim, ainda mais depois de ter feito um placar já aqui em Itaquera. O Corinthians ele conseguiu aí fazer um 2x1. 2x1. Acabou tomando um gol no final aí que não deveria ter tomado, que seria uma tarefa um pouco mais fácil lá em Minas. Mas mesmo lá em Minas, o Corinthians ele teve uma chance aí clara de poder virar a partida, depois de ter empatado o jogo ali num belo gol do Rodriguinho. Teve uma chance aí com o Guilherme, cara, que foi um negócio escandaloso, o gol que ele perdeu. Foi um negócio até ridículo. Mas aí depois, logo no contra-ataque, o Cruzeiro acabou numa jogada ali, o Pedro Henrique empurrou o Arrascaeta, sofreu o pênalti, o Cruzeiro acabou virando a partida. E aí logo na sequência, o Corinthians tomou o quarto gol e depois desandou. E ainda assim quase fez o terceiro, né, mano, no final. Não, sim, mas o time do Corinthians, amigão, eu via com potencial de poder jogar pau a pau com o Grêmio. Tinha potencial pra jogo tal, de time grande, né, mano? Sabe, agora... não, mas, pô, vamos nos conformar, porque, pô, o Campeonato Brasileiro, quando eles não estão jogando bola, a Copa do Brasil não ia longe. Eu acho que o fato de ser um torneio mata-mata, cara, muitas vezes você encurta distâncias. É um time que se você pega e para e pensa, fala, pô, o Palmeiras hoje tá mais acertadinho do que o Corinthians? Tá. No campeonato de pontos corridos, a chance de chegar na frente é maior. Só que no mata-mata, cara, muitas vezes aí o jogo é nivelado. Uma bola parada pode decidir uma partida, um bate-rebate na área, enfim. Eu acho que a Copa do Brasil, o Corinthians estava mais vivo do que nunca e por incompetência própria acabou saindo. Mas tudo bem, agora é focar no Campeonato Brasileiro. O Corinthians ele briga diretamente ali com o Atlético Paranaense, que inclusive tem um retrospecto muito bom em casa. É o melhor time em termos de aproveitamento em casa, é o Atlético Paranaense. O Grêmio, que está focado agora na Copa do Brasil, mas está muito próximo também. E tem o Fluminense, cara. O Fluminense é um time que pode incomodar o Coringão? Eu acho que o Fluminense também acho que tem o mesmo caso do Corinthians, né? Assim, um time de 1 a 11 bom, quando precisa mexer, fica na mesma coisa, eu acho. Também acho. O Fluminense de vez em quando aí dá umas pipocadas que não dá pra entender, né, velho? Mas graças a Deus, né? É melhor pra nós. Bom, amigão, hoje o Corinthians apresentou também aí o Flávio Adalto, que vai ser o novo diretor de futebol. E ele tava falando já a respeito aí da possibilidade de reforços pro ano que vem, apesar de ele ter focado os esforços ainda no ano de 2016. Ele falou que não pode começar a planejar 2017, sendo que 2016 ainda tá aberto com uma chance real do Corinthians se classificar para pré-Libertadores do ano que vem. Mas eu acho que o Corinthians precisa começar a focar sim em alguns jogadores aí para poder reforçar o time ano que vem, cara. E com esse time para Libertadores ano que vem aí é passar nervoso, né não? Ah, não dá. Não reforçar. Com esse time aí vai ser a mesma coisa desse ano se entrar, né? Ó, desses jogadores. Olha lá se ainda não perder mais jogador pra China, que a China parece que só assiste jogo do Corinthians lá, meu. Então. E parece que pode perder, cara. Só passa o jogo do Corinthians lá, né, mano? Então, mas ó, parece que o Corinthians pode perder sim. Tem um jogador aí que já tá numa mira aí de alguns clubes, inclusive de Emirados Árabes aí também. Parece que do leste europeu tem alguma coisa já também. E estão cogitando até a possibilidade da China. Mas que é o Rodriguinho. Quem, Rodriguinho. Ué, vocês não trouxeram aquele jogador lá da China pra fazer uma homenagem pro cara? Não foi o Corinthians? Zizal. O Zizal, não era de lá? Zizal. Então, velho. Então, tá cara, mas imagina aí, alguns mercados aí que tem grana pra cacete. Estão virando aí os binóculos aí na direção do Parque São Jorge novamente aí pra novo, analisar, hein, o Rodriguinho, cara. Será que o Porco que é o jogador de linha que mais tem se destacado nesse campeonato brasileiro com a camisa do Corinthians, cara. Se o Corinthians perder o Rodriguinho hoje, fará falta. Mano, acho que as multas dos jogadores é baixa, então os caras vêm aqui, pagam e levam e já era, né? Pra eles é. Então, cara. Pra eles não importa, os caras chegam, negociam o valor do salário com o jogador, pagou a multa é baixa. Então, cara, mas aí eu vou te falar, cara, aí entra também ingratidão do jogador. Porque o Rodriguinho, quando chegou no Corinthians, cara, ele não tinha RG, não tinha CPF. Mais um que devia, não era ninguém. Devia estar com piolho. Aí o Corinthians foi lá, deu um banho, levou no poupa-tempo, sabe? Mandou tosar. Deu uma condição de vida digna pro cara. Nossa. Aí na primeira proposta, o cara quer ir embora também, é te catar, né, velho? Mais um que não era ninguém, é isso que eu acho. Mas eu posso falar, ele no Grêmio jogou bem, cara, no começo. Ele era reserva, né? Mas ele jogou bem, cara. Ele é bom jogador, o Rodriguinho, viu, mano? Então, mas é que tá, Vieira. Com todo o respeito ao Rodriguinho também. Mas quando você para e pensa, fala, pô, o Rodriguinho hoje é a referência do meu não, time, não alguma dá, coisa dá. Tá errada. O Rodriguinho eu acho que é um bom jogador, sim. Ele poderia funcionar dentro de um contexto aí com jogadores de qualidade. Mas, cara, o Corinthians precisa ter uns caras cobrão. Você pega ali, por exemplo, eu sugeri alguns nomes, amigão. Eu gostaria do Diego Souza no Corinthians. Eu gostaria de ter um Diego Tardelli no Corinthians. Eu gostaria rodado, de ter, né, sei lá, o Luan, zagueiro do Vasco, no Corinthians. O Corinthians ele precisa reforçar o time aí com algumas peças pontuais que surtam efeito. Porque não adianta nada pegar aí e falar, pô, vou trazer o Jô. Tudo bem, traz o Jô. Mas não dá pra chegar e falar, vou colocar todas as minhas esperanças nas costas do Ju. É pouco, mano, é pouco. O Corinthians precisa ter um meio campo ali de qualidade, um cara que chama a responsabilidade. Eu acho que o Diego Souza serviria bem dentro desse perfil que eu tô citando. Não sei se você concorda ou não, ou se você teria alguma outra sugestão de jogador. Indique aí pra gente aí também. Aproveita que o Roberto de Andrade, presidente do Corinthians, ouve a gente direto, hein, mano. Acho que o Fagner, né? Acho que vai embora, né, mano? Acho que o Fagner não vira o ano no Corinthians, né? Eu acho que vira, cara. Porque o Fagner, apesar de ter tido bons momentos, o momento do Fagner não é bom. O Fagner não tem se destacado. Tanto é que eu mesmo venho criticando aqui as convocações aí do Tite com relação ao futebol dele, porque, na minha opinião, o futebol dele caiu demais, cara. Caiu demais. Os dois gols contra o Cruzeiro, os dois primeiros saíram nas costas dele, né? Uhum. O do Pedro Henrique foi cobrir ele e fez o pênalti. Sim. No outro lance ele foi tocar a bola, deu pro cara a bola e ainda depois não cobriu as costas dele no cruzamento. Sim. É verdade. Não, mas o Fagner, cara, ele tem cometido alguns erros primários também, principalmente na questão defensiva. E se achar muito, parece, né, mano? Parece que tudo ele acha que vai dar certo e nessa aí o cara acaba pagando, né? Então, cara, o Fagner cometeu uns erros aí, cara. Claro, eu não vou me recordar de todos. Mas eu lembro de dois erros ali que ele cometeu. Um foi contra o Curitiba no Couto Pereira. Ele fez um pênalti ridículo, cara. Um pênalti, sabe? O cara foi extremamente imprudente. E num jogo do Corinthians agora recentemente também contra o América Mineiro aqui na Arena, que o juiz acabou não vendo, então não quis dar o pênalti. E contra o Botafogo também, né, mano? Que ele foi dar uma chaleira lá e meteu a bola no peito do cara. Não, lá. Não foi no peito. Aquele cara lá levou a bola com o braço ali. Eu não vou criticar o Fagner, por mais que ele tenha feito uma jogada que era um tanto quanto arriscada, mas ali então. O erro foi do árbitro que não viu a mão do cara ali, porque o cara conduziu aquela bola com o braço. Mas o Fagner, diante do América Mineiro, aqui, ele também cometeu aí um erro grosseiro, um pênalti claro pro América Mineiro que o juiz não deu. Mas, enfim, é torcer pra que ele fique, né? Porque é um jogador importante. Ô, amigão! Mano, e depois do jogo contra o Fluminense, daquele mimimi danado lá, você acha que tudo virou na dúvida é contra o Corinthians ou não? Não, mas sempre foi. Cadê o momento? Tá tudo brincadeira, velho. Ô, amigão, se a gente tivesse que comparar o Corinthians com uma personalidade, cara, eu compararia com o Mandela. Você tá louco? Juiz! Pelo amor, dá cartão. Duas seguidas? Mandela, se mais uma, pede música. Tem que ser cartão, velho. Vem galinha da Angola. Eu ia comparar com um homem aí que nasceu há 2016 anos. Mas vocês vão me chamar de fanfarrão, que eu tô pegando pesado e tudo mais. Então vai ver que deve ter sido o Barrabás. Com certeza. Com certeza, só pode ser. Mano, esses dias um ouvinte mandou um áudio aí no zap aí. Falando que o Palmeiras desse ano ganhava do Corinthians do ano passado, né? Não sei se vocês se recordam. Foi ontem. Não precisa do ano desse ano. O ano passado já vocês não conseguiram ganhar. Só já ganhou. Só fazer a correção. O ano passado com o time do ano passado é pior ganhou. A menção ganhou. Que eu faria aqui precisa, um homem que nasceu há 1983 anos. Ah, não olha, 2016. É porque Jesus. Cristo morreu com 33. Então você pega 2016 e subtrai. Não acredito. Certo? Ele falou. Não. Ele falou que não. Não, não é isso, não, mano. Não. Quando ele morreu é que começou. Nossa. Não, senhor. Não. Nascimento dele. Foi... Gente, se nós estamos em 2016... Depois de Cristo, porque ele nasceu. É verdade. Marco Zero, nascimento louco, de Jesus. Não é possível. Meu Deus do céu! Não, mas só de usar o nome de Jesus já é um absurdo. Bah, faz assim, traz um X ao fone, eu vou junto. Que o mano tá com fome. Não, olha. Como ele é burro, porque eu mesmo, pra você ter uma ideia, eu sou um cara tão perspicaz que mesmo quando eu penso que eu tô errado, eu acertei. Você acertou. Eu falei, a primeira frase foi a seguinte: eu ia comentar a respeito de um cara que nasceu há 2016 anos. Aí você acertou. Só que aí eu falei, não, mas o cara tinha 33, aí eu fui lá fazer a divisão, eu fui fazer a subtração. Ah. Aí o Vieira falou: não, tem razão. Não, tem razão. Não falei você nada, falou tem sim, razão. Seu chuco. É que o Vieira é bolinha chinesa. Vocês querem mexerica? Tem razão aonde, ô trouxa? Vocês querem mexerica? Errado, ele acerta. Renato. É a melhor coisa que você vai fazer. Obrigado, mano. Eu tô chegando agora, então boa noite. Boa seja famosa bergamota. Mas é que eu tô chegando e você tá indo, né? Mas olha, foi um prazer te receber. Beleza, só fazer o merchan, então? Oi, merchan. Fala aí, mano. Fala aí. Não vou fazer igual aí host, que ficou mandando abraço pra Deus e o mundo ontem. Puta, chata, né, velho? Mina chata, hein, mano? Chata, hein? Mas ela trouxe só bolo. Mandou bem. Três vezes mais proteção e diversão. Ó, ganhou um kit top do desodorante Extreme. E eu preciso, hein, mano? Que eu trabalho de carteiro, hein, velho? Lá, velho. Gasta um sapato danado. Ô, velho, e você já foi assaltado? Já, mano. O que roubaram o seu? Vezes. Ah, levaram as encomendas das pessoas, né, mano? Mas você sabia o que tinha dentro da encomenda? Porque não vem falar que vocês não sabem, não, porque vocês sabem, mano. Ó, os caras passam no raio-x. Não, não. Ah, você sabe sim. Você pega uma caixa, por exemplo, com uns 30 centímetros retangular, você fala, putz, essa mulher pegou um vibrador. Que isso? Não, não. Segue o jogo. Segue o jogo. Sem falatório. Tchau, amigão. Um abraço. O pai é 7-7, né, Sombra? Isso. Uma da tarde no sábado. Uma da amanhã. Tarde. Beleza, amigos. Manda um tapa na camurça aí. Rosângela Rodrigues Coelho. Boa. Eu amo ela, hein? Tá, quando você chegar em casa, você mostra a cabecinha do bacalhau, velho. Vai, vai que vai. Hoje é sexta. Primeiro, falou, rapaziada. Valeu, meu velho. Obrigado pela audiência, tá? É. Tchau. E olha, hoje o RG diz que vai contar como que o bacalhau faz chafariz. Putz, eu juro pra você que o programa, não sei, 4 mil e quanto é, Sombra? 4.500. É 4.592. Acho que hoje tenha sido o momento mais fanfarrão de toda a história desses 4 mil mais. Eu também acho. Fanfarrão. Ah, foi. Nossa, pode ter sido um dos declarações do mano agora, meu. Superou qualquer coisa. Tá pegando pesado. Opa. É louco. O Corinthians é o Mandela do futebol. Putz, injustiçado desde que nasceu. Ah, vamos lá. Segundo momento, sem parar aqui. Mais um ouvinte. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade pra sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Toca, Asdrubal! Quem é esse aí, mano? Minha bela, meu uma amor. Nota, mano. Isso aí é característico, hein, velho? Qual que é, mano? A voz é inconfundível, é como se fosse Sinatra. Você não reconhece? Nossa, nossa, mãe. Quando você ouve lá My Way do Sinatra, você sabe que é o cara que é isso? Ah. Isso aí é Tonico Tinoco, pô. Não pode comparar Sinatra com essas coisas, hein, mano? Ah, Sinatra do sertanejo, ele quis sim. Dizer. Não, ah. Tem vozes, por exemplo, o Barry White tá cantando, olha você não sabe. Olha do sertanejo, mas é. Você pega lá. Você não sabe identificar uma música do. Sim. Do Barry White? Sim. Uma música do James Brown. Você não bate o olho e fala, porra, esse cara é o James Brown. Sim. Bob Marley. Você bate o ouvido assim, você não fala, Bob Marley. Por esse Sonic não come uma pegada. Não é. É isso aqui, mano. Existe um certo preconceito das pessoas aqui deste programa. É, pois é. Com artistas mais populares. Pô, ainda mais do que trabalhou em fazenda e tudo mais, ele devia curtir um sertanejo. Eu trabalhei em fazenda, você tá louco? Ah, você ordenhou muito, amor. Você ordenhou muito touro. Eu ordenhei, não, eu ordenhei muita vaca, mas... Ah, mas ordenha aqui. O que você ordenha? Você não ordenhava touro? Não, só vaca. Touro não era comigo. Touro já é a praia do Mote, hein, ali. Ordenhar touro é duro. Mota, sim, mas aí, comigo era as vacas mesmo. Pra inseminar. E era legal ordenhar as vacas, viu, RG? Olha, o que ele... Uma fase, velho. Você já ordenhou vaca? Já. Não tô ordenhando nada. Nada? Não, mas já ordenhou. Tá, bastante. Vocês já ordenharam vaca? Ordenhou com a bochecha. Olha aí! Isso que faz é o Vieira. Falou! Alô! Vieira, fala! Antes, Vieira, chuta o valor de uma casa bem cara, Vieira. Que coisa, cara. Que o Neymar tenha comprado. Neymar comprou lá no... Aonde? No Rio. 12 milhões de dólares. E é dinheiro, hein? 12 milhões? Dólares. É. Ah, quase acertou. 28 milhões custou a casa dele. Nossa, 28 lá, milhões onde? De reais. Vizinho do Bonner. Ah, então podia pagar a receita, né? Que na vida, hein? Que paulada, hein, velho? Tá sobrando assim, velho, Domênico? Vai lá e paga. Verdade, né? Ô, tá com... velhinho, o nome completo. Fala que o Vicente Paulo Alves Pereira. Não deu pra entender. Vicente Paulo Alves Pereira. Vicente Paulo Pereira. Alves Ferreira. Pereira. E quantos anos, hein, ô Vicente? Pouquinho, 70. 70? Isso. Caramba, 70, RG. 70. E aí? Parabéns, uma bela ideia. Tem uns que 70. Não conseguem, outros 70, né? Tem uns que, tem uns que 70. Entendeu? Tem outros que se ferreira antes disso. Ah, sensacional, eu sabia. Foi bem. Quer salvar a hora, eu sabia. Seis? Seis? Não. Você contrariou o Ferreira, velho. Puxador aí é um trouxa também, viu, velho? Ah, pelo amor de Deus. Aqui não bebeu. É Pereira, viu? Não bebeu ainda. É Pereira, né? Ah, é Pereira. É o Pereira. Do Ferreira. Ah, é Pereira? É, então trocadilho. Não, mas espera, não sabia. Zero. O trocadilho perdeu a nota, velho. Mas ele não ouviu. Mas aí se é Pereira, eu deveria perguntar pro RG de novo. Cabe recurso. É, cabe recurso. Porque o RG tem que fazer um trocadilho com o Pereira. Meu agora. Advogado tá passando que tem testemunha. É, porque o RG achou produção, que era Ferreira. O que você entendeu, produção? Ferreira. Então pronto. Então, não valeu. Não valeu a nota. Não valeu a nota. Tá em suspenso. Tá em suspenso. Mas a produção aqui não tem OAB. Ô, Pepe, qual que é o bairro aí, cara? A produção aqui é Granja Viana. Ah, tá bem. É, RG? Bom? Já teve bem, viu, RG? Agora tá difícil, viu? É, tá bom, né? É bom, é bom. Ah, mas tem uma área da Granja Viana ali que é muito boa. Tem um. Não é? Tem belas casas. Sim. É. Ah, em tese é, né? Não sei. Não é porque tem belas casas que é bom. É. Né? É. Em tese deve ser, não sei. Só é ruim o trânsito, né? Não, e aí, é velho? Na teoria. Na teoria. Todo lugar é bom pra se viver, cara. Ah, o que faz o lugar. O que faz o lugar. Não, mas é verdade. Vocês têm alguns rótulos, alguns estereótipos aí. Valor, ah, é porque aqui é legal pra se morar. O lugar bom pra se morar é onde você se sente bem, Paquito. Você não tem que estar ali cercado somente por alicerces, tá certo? Por mármore. Então você convence lá a tua noiva a morar com você na Vila Maria. Moraria fácil, Paquito. Moraria fácil. Sim. Morando comigo, velho. Até embaixo da ponte ali no Piqueri. Eita, duvido. Imagina. Legal o tempo verbal. Moraria. Só que o cara pediu, hein? Mano, você tá perdendo a moral. Mas é brincadeira. Até o cara pediu isso. É um festival de besteira. Vocês olham assim, nossa, aqui é bom pra se morar. Qualquer lugar é bom pra se morar, desde que você goste, cara. A que cargo, mano? Que cargo? É que eu sou um cara do povo, cara. Eu tenho certeza que agora, ó, o terminal Capelinha, o busão, tá me aplaudindo de pé, velho. É do povo. Não dá porque eles não conseguem. Não dá porque não dá pra mexer. Não dá pra mexer os braços. Então, um bate a palma assim com a mão do outro, sabe? Tipo, já que você não consegue bater com a sua própria mão, aí tipo, você levanta a mão e. É pra todo mundo assim, velho, balançando a cabeça. E o time, velho? Pela idade eu seria santista, mas eu sou corintiano. Ah, coringano, mano, é nós, é nós. Eu quero ir na torcida, hein? Ainda bem que tem velho lá também. Quem é onde? Eu quero ir na torcida 97. Estádio 97. Estádio 97. Estádio 97. Ó, você tem que estar amanhã na Rua Tutóia, número 77, a 1 da tarde e de traje esporte fino, tá? E de capacete pra não cair o mármore na tua cabeça também. Só pode cair mármore no lugar que tem mármore. Só não vai de chinelo, hein? Pode ir, pode ir. Olha, a estranha falou. Eu falei que da última vez que o Mano falou que era pra ir de esporte fino, o Palmeiras deu um, né, um sacodinho. O árbitro ganhou o jogo, né? Porque deu um gol irregular do Mina. Lógico que é, lógico que é. Você sabe disso. Situação, vocês não estão saindo na foto pra ninguém. Aonde? Filho. Lógico. O árbitro valigou. Peraí. Mano, vocês vão tomar pau até do São Paulo Mina, esse cidadão. Ano aí, filho. O gol do Mina, você vai falar que não tá impedido? Lógico que tava. Lógico que tava impedido. Lógico que tava. Para tá vendo? De chorar, mano. Você é nem lembra como foi o gol. Nem lembra como foi o gol. Sem contar a falha do Cássio. Se fosse o Walter, o Corinthians não teria perdido aquele jogo. Mano, seu goleirinho tomou no meio das perninhas, filho. Então, foi o Cássio que tava mal. E vocês defendem aqui. Tomou no meio das pernas do Moisés, filho. Ô, amigão. Quer falar o quê? Ó, amigo. Fala aí, mano. Por uma fatalidade do destino, o Corinthians não tá disputando o título esse ano e o Corinthians, ele tá ali brigando pela sexta posição do Campeonato Brasileiro. Ruim pro Campeonato Brasileiro, óbvio. Mas você acha que o Corinthians consegue garantir a sua vaga pra Libertadores ano que vem através dessa sexta vaga ou você acha que tá difícil? Pô, tá difícil, mano. Porque tá difícil de assistir esses jogos do Corinthians, cara. Pelo amor de Deus. Tá consciente, hein? Mas, ô amigão, você não acha que depois da chegada do Oswaldo melhorou um pouco a postura do time? Deu uma estabilidade melhor no time, mas veja bem, mano. Às vezes eu tô assistindo o jogo do Corinthians, eu mudo do pay-per-view não, da TV paga, né? Que é pay-per-view. Pra assistir um jogo do São Paulo, do Palmeiras, pra ver se seca os caras. Porque, pelo amor de Deus, eu não aguento mais ver jogo do Corinthians. Olha o Antes. Não assistem jogo dos outros, eu não entendi. Olha, ele abre mão de ver o time pra torcer contra o São Paulo e o Palmeiras. Falou, tá gravado aí. Ah, mas eu não faço isso. É terrível ver um jogo. Olha. Nem vejo. Futebol hoje tá nota 4,5 e 5, meu. Não passa disso. Verdade, verdade. Porra. É horrível o jogo do Corinthians. Então, não é. Não é não. Horrível. Eu não faço isso de assistir jogos de rivais porque eu não gosto de futebol. Eu gosto só do Corinthians. Mas é verdade. Mente, mano. Tá feio. Ele tá demais hoje. Eu quero que vocês se danem. Se a tua mãe tá ouvindo agora, ela fala assim: quem é essa pessoa? Não foi isso que eu criei. Eu não ensinei isso pra esse. Eu não ensinei mentir. Ou ela pode estar em dúvida. Ela pode estar dizendo, pô, será que foi esse monstro que eu coloquei no mundo? Monstro não, eu sou um cara verdadeiro. Tava 9 meses sofrendo com esse monstro na barriga. Tô vendo. Eu nasci prematuro, porque eu sou gêmeo. Tá vendo, Zé? Olha o que saiu. Ô, amigão. Dois, né? Eu sou dois, gêmeo, eu nasci prematuro. E saiu dois, né? Olha pro irmão, né, e fala, puta, que não, diferença. Não, sou gêmeo, ó, tá vendo? Não gêmeo. Gêmeo, então, é isso que eu falei. Mas é verdade, o gêmeo ele não pode nascer com 9 meses. Você é o gêmeo, teu irmão é o gênio. Você é gêmeo, velho. Mas você não expressa muito o vosso irmão. Claro que não. Eu gosto do meu irmão. Não basta gostar. Você tem que dizer, meu irmão é um gênio. Por que gênio? Porque ele é um gênio. O Marcão é um gênio. Marcão é um gênio. Olha, ele fala umas coisas. Não, ele é gêmeo. Ele é engraçado. Assim como muito eu. Muito engraçado. Mas diga, amigão. É um fofarrão. Diga. esse caso do estádio nosso aí, toda vez que você chama um CEO, um presidente novo para administrar a empresa, a primeira coisa que o cara faz é chamar uma auditoria e ver como é que está a empresa. Pô, por que o Corinthians não chama uma auditoria internacional? Não, velho. Avalia quanto é que vale esse estádio. Melhor. Chega para a Caixa Econômica, pro Ministério da Fazenda, para quem for aí, meu. E fala, ó, vale 700 milhões, eu vou pagar só isso, o resto vai cobrar de quem levou, meu. Porque é terrível isso. Eita. Esse papo de 1.200, 1.600, 1.700, 1.500, pô, ninguém aguenta mais, cara. Então, cara. É, mas foi por isso. Mas quando assinou isso, pra fazer lá, ninguém retrucou, hein? É que esse tipo de situação, mas é que tá, Domênico. É, no Brasil. Todo mundo com o rabo preso, pô, ninguém faz nada. É que no Brasil é vantagem pra todo mundo quando você atrasa uma obra. Principalmente uma obra que muitas vezes precisa de licitação pra ser feita. Exatamente. Porque aí você tem que correr contra o tempo e aí não existe tempo pra fazer licitação, aí não existe tempo pra analisar contratos. Aí é tudo meio que na orelhada. O cara vai assinando e depois vê como é que paga. É, com relação ao estádio do Corinthians, também acho absurdo, cara. Acho absurdo. Um estádio que originalmente era para custar entre 800 e 900 milhões, atingiu as cifras de 1.200. Nossa, e quando demais, o Corinthians voltar a pagar, talvez lá para abril do ano que vem, essas cifras estejam maiores porque os juros ainda continuam correndo e, pelo que me consta, o Corinthians não está pagando juros ainda. A Caixa Econômica aí estava exigindo que o Corinthians pagasse pelo menos os juros e não a amortização da parcela. Não é ao contrário? Está pagando juros e não está pagando o principal? Não, então, a Caixa Econômica ela estava exigindo que o Corinthians pagasse pelo menos os juros enquanto não continuasse o processo aí a respeito dessa carência. Mas o Corinthians ele exigiu que não pagasse absolutamente nada, nem juros, nem amortização. Sim. Não pagasse absolutamente nada, que era para ter a mesma carência que os outros estádios da Copa. Para falar a verdade, cara, eu acho que a partir do momento que esse estádio começar a dar prejuízo, eu espero que não dê, eu espero que o Corinthians continue pagando aí e que o estádio... Eu acho que a partir do momento que esse estádio começar a dar prejuízo, eu espero que não dê, eu espero que o Corinthians continue pagando aí e que o estádio seja um patrimônio do Corinthians no futuro. Mas se começar a pesar demais, cara, é a mesma coisa, você tá num deserto. Tem numa mão uma sacola cheia de moedas de ouro e na outra mão você tem um cantil de água, você precisa se desfazer de uma das duas coisas ali pra continuar vivo. O que, que você faz? Você continua com as moedas de ouro e larga a água ou você larga as moedas de ouro e continua com a água? Eu fico com a água, tá? Aí que tá. Você tem que ver o que é principal e vital pra, tua, pra que com você água, possa continuar. Sobreviverei para amanhã conquistar moedas de ouro. Aí que tá, mas depende, que essa é lógica. Já o Domênico um dia resolveu engolir as moedas de ouro. Mas essa falar, é lógica. Viu? Mas com a moeda de ouro... Eu chorava pra fazer o número 2. E a moeda de 1. Você tem que continuar carregando, velho, o que é vital pra você. Mas com a moeda de ouro você pode ir conquistando água ao longo do caminho. Então, no deserto, RG, é difícil você parar e comprar água em alguma barraquinha. E como é que você tinha água? O RG tá achando que o deserto é a praia de Copacabana. O RG pensa em deserto, ele pensa em Dubai, Deixa eu perguntar, os lindões colocam na mão do cara uma água e a moeda. Porra, onde que o cara achou essa água e a moeda? Cacete. Não, ele saiu do destino com água e ouro. Ele foi pro deserto fazer o quê? Caiu o avião dele. Porque ele precisa chegar no outro... caiu o avião. Sobrou o cantil e as moedas. Então, agora tá explicado. Em determinado momento... Nossa, velho. Em determinado momento, Sombra, eu sei que é difícil até pro corintiano aceitar essa situação. Ah, mas é um absurdo pensar nisso. Na boa, cara, sempre fui muito feliz no Pacaembu, cara, e voltaria com o maior prazer a jogar lá. Um dia. Volto a falar aqui, Motinha, eu não me acostumo com nada que possa vir a me faltar amanhã, cara. Se amanhã precisar voltar pra favela, como diria o Mano Brau, eu voltarei de cabeça erguida. Ah, claro, até porque você foi da favela, né, mano? Que favela que você nasceu? Isso aqui cheira tal. Qual era o nome da favela? Dá o endereço aí, pera, da favela. Pera. Isso aqui que favela que você nasceu? Eu quero saber o nome da favela. Mano, lembra assim, olha, é mais ou menos o seguinte, olha, eu volto pra favela, mas não largo meu talquinho pompom. Mas que favela? Qual o nome da favela que você nasceu, mano? Ó, cansei de frequentar Marconi Funerária, aquele do lado de casa, mano. Frequentar, tem vários amigos lá e não tem problema nenhum, velho. Frequentar, morar, não, você não mora na favela. O bagulho é o seguinte, e outra, se precisar morar, moraria numa boa, Motinha. Volto a falar, não tem esse preconceito comum, não, cara. Essa pele dourada que você tá? Aquela música Nego Drama foi inspirada em mim, cara. Tá. O mano tá ganhando quantos momentos pra falar, não, velho? Ele vai sair de verdade em 2018. Posso falar? Jesus amado, eu vou falar um negócio. 28 de outubro é o recorde do momento. Eu tô falando pra você que hoje é um programa recorde. Deve ter uns 8 momentos em menos de meia hora, velho. Senhor Vicente, o senhor consegue acreditar em toda essa papagaiada dessa criança? Tá de brincadeira, nem que hoje é dia de São Júlio, mas nem ele acreditou. Nem São Júlio acreditou. Ô, seu Vicente. Ô, mano, mas é brincadeira, viu? Eu não vou discutir com o senhor, porque o senhor foi induzido ao erro. Não, obrigado, seu Vicente, mas eu não vou... Olha, você é o cara que mais motiva esse programa é você. Não, não, não sou não. É um fenômeno. Não sou não. Mas, ô, seu Vicente, eu não vou discutir com o senhor, sabe por quê? O senhor foi induzido ao erro. Como? O Sombra te induzido ao erro. O Sombra te coagiu com a opinião dele. Ele fez uma pergunta, foi assim. Ô, mano, você é impagável. Muito impagável, obrigado. Impagável. É um palhaço, né? É. Muito obrigado, mas, ô, viu, seu Vicente. Um grande abraço pro senhor. O senhor tem que estar amanhã. Oi, diga. Vamos fazer uma promoçãozinha pra Bozano. Ah, faça, claro. A Bozano merece. O Bozano me garante 3 vezes mais diversão e proteção. É isso aí. Inverteu-se a ordem, mas no final o saldo foi positivo. Valeu. É isso aí. Levou um kit top do desodorante Extreme. Tá bom, obrigado. Um abraço pra vocês todos. Obrigado. Seu Vicente, amanhã o senhor vai na torcida. O senhor tem que estar a 1h na rua Tutóia 77, lá tem o hotel. Isso. No bar do hotel, é o Esquenta? No bar do hotel, o pessoal do Camarote Único estará lá para recebê-lo. Obrigado. E não se esqueça, é de meio fraque, tá, seu Vicente? É meio fraque. De meio fraque. Meio fraque e capacete. É meio fraque para ver o meio fraco, entendeu? Ah, sensacional. Aí o trocadinho de agora. Nota 10. Trocadinho 10, pô. Viu? O Corinthians é o meio fraco, tá em sexto. Imagina o 11º do campeonato, que é o time dele. Vai te catar, mas eu não fico falando que o meu agora é o bonzão. É lógico, você não quer se expor ao ridículo. Eu não quero me expor ao ridículo, mas meu time tem briga. Gente que se expõe ao ridículo. Não, aí você tá dando uma pedrada no Vieira e ele não falou nada. O Corinthians é o sexto do campeonato brasileiro. Tá classificado pra Libertadores. Copa do Brasil, o Corinthians é como se fosse o quarto do Mercosul. Que sorte que vocês deram esse ano, o Corinthians hoje é como se fosse o quarto. Que sorte que o Corinthians deu esse ano. Lugar, é o cara aqui que no programa é o segundo e o primeiro dos últimos. É. Mas eu posso falar mal, você não é. Não, só eu posso falar que sorte o Corinthians deu esse ano, velho. Por quê? Fala, seu Vicente. Só uma coisa. Diga. Você não acha assim que é incrível um time como São Paulo, Corinthians, Palmeiras, quando estão assim pra ser rebaixado, comemora a saída do rebaixamento, cara? É ridículo, né? Olha, é ridículo isso, cara. Mas você sabe por que isso acontece hoje? A torcida do São Paulo comemorando, pô, saímos do rebaixamento. Pô, me pega um pouquinho, São Paulo, mas a culpa é dos caras, né, velho? Mas o seu Vicente... Entre os 20 times que estão disputando, pô, São Paulo teria que estar entre os 4, 5, o Corinthians, o Palmeiras, o Santos, é a obrigação, meu. Isso que é todo torcedor acha, mas, né, seu Vicente? Eu acho que é ridículo, mas eu acho também que no passado, seu Vicente, no passado... não existia essa coisa time do rebaixamento do jeito que eu... As fórmulas, o senhor tem 70 anos, então o senhor vai lembrar bem. Pô, eu vejo tudo, né? Desde o campeonato de 54 que eu me lembro, até agora eu lembro de tudo. Então, né? O senhor lembra como as fórmulas de campeonatos mudavam constantemente? O campeonato realmente brasileiro chegou até 100 clubes, 70, 80... E mudava, e muda daqui, muda dali. E quando tinha algum grande que tava mal, as coisas mudavam. Então, se ajeitavam, né? Então a gente passou a conhecer de fato no Brasil o tal do rebaixamento a partir da fórmula do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Foi ali que a gente começou a ver de cara. Porque eu lembro de times muito ruins de São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Olha, se eu não me engano, teve um campeonato brasileiro que o Corinthians chegou lá na posição de rebaixamento, mas o torneio não tinha rebaixamento. Com a João Avelange em 2000. Com o João Avelange. O Corinthians foi o último. Entendeu? O Corinthians ficou em 20. Não. Porque o Corinthians que São Paulo tá mais envolvido. Era 24. Então não tinha mais. Acho que era 20. Aquele campeonato paulista que o São Paulo pessoas falam que... Ele sabotou a competição. Que tinha rebaixamento, por exemplo. São Paulo foi muito mal no campeonato. Mas aquele campeonato não tinha rebaixamento. Então foram várias as vezes que tinham grandes clubes que tiveram em más posições, Mas os campeonatos mudavam toda hora de fórmula, não previa rebaixamento, se previa a coisa mudava no outro ano. Vide o Fluminense. O Fluminense é campeão disso, né? De virar mesa, né? Então a gente passou a conhecer mesmo o rebaixamento, foi a partir quando do... Quando o Palmeiras caiu. Foi a partir do Palmeiras. Brasileirão. 2002. Que a gente, tanto é que naquele ano, 2002. Tem programa gravado, falava assim, mas não vai, vai ter virada. Acho que vai ter virada. Não vão deixar, né? Era Palmeiras e Botafogo, né? Agora, nas outras épocas, se tivesse rebaixamento, provavelmente você vê só, a gente nós moralizamos o futebol, Vieirinha. Verdade. Não, vocês não. Sim, nós moralizamos. Sim, senhor. Nós vamos subir quem na bola. Aplicou, que não deixaram. Sim, senhor. Quem nós moralizamos o futebol. Quem aplicou, porque a partir daquele ano nunca mais aconteceu nem na... Se bem que aconteceu em Fluminense aí, fazer uma coisa certa. Mas não importa, mas nós moralizamos. Você tá querendo louros por ter cumprido a sua regra? Aí os outros que não cumpriram? Mas aí tá errado. Vídeo Fluminense até hoje, Sombra. Então pronto. É o mesmo Fluminense até hoje, por isso que o Fluminense é criticado até hoje. Então, é o mesmo... Série C, Série B... E agora essa aí que é contra a portuguesa jeitinho, também. É o mesmo jeitinho que agora rola no campeonato estadual, no campeonato paulista, pra sempre sobrarem os quatro. Os grandes, senão acaba o estadual. O dia que cair um grande de um estadual, acabou. Acabou, mas essa, Olha, e os caras ficam desesperados. Se não sai, a Lusa caiu, mano. Não, não vamos esquecer. Aí os médios, hein? Peraí, não vai esquecer. Caíram já. O Corinthians, é grande, o Corinthians foi salvo na última rodada. E não houve esquema. Não, não, eu digo. Mas o grafite é nosso. Não, não, tudo bem. Quem caiu? Mas é ajeitado pra, ou não é? Ele é ajeitado. Ajeitado de um jeito certinho. Entendeu? É. Agora, eles entram em desespero quando acontece esse tipo de coisa. Não acho que... Desculpa, é um campeonato, mas peraí. O campeonato tem quatro chaves, agora vai ter menos clubes, né? No próximo vai ter menos. Vamos ver. O Paulista... Não, vai ter menos. Vai ter 16. Serão 16, mas ok. Cada chave tem a sua pontuação, mas é a somatória geral que determina quem cai, RG. É a mesma coisa que pontos corridos. Sim, mas a aposta tá lá. É de um turno só, né? A aposta tá lá. Ainda que é pra um turno só. Entendeu? Um turno só. O Paulista é um turno só. Mas o fato de ser um turno só não favorece, não favorece ninguém. Como 2002 o Palmeiras caiu com um turno só. Então, não favoreceu nenhum grande. Entendeu? Não tem a ver. Se é um turno só, a regra é a mesma. Não vejo não, sim, como... Sombra. A regra é a mesma. Mas, eu não vejo o Campeonato Paulista como favorecendo. Mas é mais... O que favorece o Campeonato Paulista os grandes divisão da é que tem times horripilantes. Se você pegar um time que é amador, não, mas se você pegar o campeonato de pontos corridos de um turno, vocês não viram vários Gaúcho, clubes, aqui, vários clubes que cairiam no primeiro turno que não caíram no campeonato. O Inter é um que tinha caído esse ano. E é vergonhoso o Grêmio não ganhar. Eu também acho, por isso que eu te falo, o campeonato estadual com dois não se ganha, se perde. Porque não tem cabimento o time não chegar. Seu Vicente, um grande abraço. Muito obrigado, um abraço pra vocês. Valeu, seu Vicente. Muito obrigado, viu? Alô, um abraço. Muito obrigado. Um abraço. Vamos lá, terceiro ouvinte do momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Olha, o Vieira trouxe a namorada hoje na rádio, lá na recepção. Hein, Vieira? Não trouxe não, velho. Vieirinha, você separou? Tô casado, velho. Muda isso aí, vai, velho. Muda esse assunto aí. Vieira namorando, Tá namorando. Se ajeitou rapidinho, hein? Tá namorando. É atriz? Ele tá pegando atriz? Não, para, pô. Eu sou casado, bicho. Isso, velho. Alô. Peraí, peraí. É atriz? Falando de você. Você tá namorando com a atriz, ou Vieira? Que porra é essa, velho? Não, eu sou casado, pô. Não, eu tava aqui. Oi, gente. Boa tarde. Eu tava aqui na recepção, de repente, eu não escutei o que falaram. Eu só vi que todas as cabeças... Fala que ele tá namorando com você, eu não sabia. Falaram que você namora esse rapaz que tá aqui na sua casa. Não, não. Fala, falou não com nojo, cara. Aí, de repente, Vila, ela falou pra mim, tão te zoando, Trice, vai lá te defender. Eu sou casado, Sombra, para, pelo amor de Deus. Pelas suas atitudes, não parece. Legal. Mas em algum momento você repensou o fato de você se casar ou não? Não, mas se esse rapaz aqui fosse solteiro, teria chance com você, Trice? Ah, então, é que eu também namoro, né? Ah lá, viu? Tudo bem, mas não tá namorando, ele também não. Mas se você fosse solteira, se ele fosse solteiro... Não, mas pras meninas que estão solteiras aí escutando, ele é um rapaz bem afeiçoado. Obrigado, né? Obrigado. Viu, Vieirinha? Obrigado, Trice. Essa bochecha aí, né? Fofuxa, né? Obrigado, muito obrigado. Se ela soubesse da metade... E ela é gremista também, que eu sei. Imagina. Na verdade, não, né? Tome, trouxa. Já tomou uma chicotada aqui pra ficar ligeiro. Ela mora na Moca, meu. Ai, senhor. Aqui é Corinthians, meu. Aí, ó, tá vendo? A menina é inteligente, então chupa, trouxa. Estranha. Eu. E o Vieira, tinha chance com você? Não! Não! Não, eu sou casado! Ô, Vieira, até um ouvinte ali fora falando, eu! Para! Por favor, para! Quem? Ele é meu noivo. É seu noivo? Ah, o seu noivo. Mas pra ter chance com o Vieira. Com o Vieira, é isso? É o noivo. Oi? Então, ele queria ficar com o Vieira. Ô, mozão, que isso? Eu também tinha entendido isso, que ele tá tipo aqui, eu tenho chance com ele, comigo tem chance. E ó, a mulher dele já acabou de mandar uma mensagem, é um pau mandado mesmo, é um trouxa. Não, e põe no ar aqui, ó. Não, vou pôr nada no ar. Põe no ar. Não vai pôr no ar. Abre aí o bagulho. Pera aí, vamos colocar aqui o bagulho. Peraí, deixa eu ouvir primeiro então. Não, põe nada, tem que ser no ar. Vai no ar, vai fundo, vai, manda. Larga de ser otário. Manda no ar. Põe no ar aí, seu coxinha. Põe no ar aí. Deixa eu ver aqui. Vai. Essa que eu tô bem escutando a rádio. Peraí. Agora vai. Não deu pra ouvir. Vai. Ó, ouve aí, ó. Essa que eu tô bem escutando a rádio aqui. Coisa ridícula. Viu? Ficou chateada com você. Pau mandado, velho. Obrigado a todos. Pau mandado. Obrigado. Vai apanhar. Não, mas olha. Vai apanhar. vai apanhar. Olha que trouxa, velho. Eu não quero tumultuar, mas eu postaria uma foto da Trice pra ver quem que é. Nossa, velho, vocês querem Eu vou mandar pra morcega aqui, peraí. Você vai mandar pra ela? Não, você vai acabar com a casamento. Não é possível. Vou mandar. Acabou de ter o filho agora, porra. Deixa eu achar aqui, morcega. Posso falar agora? Como hoje é sexta-feira, você eu vou ter que acordar de madrugada, velho. É, vou ter que pagar agora. Dane-se. Nossa, ele, e pior que ele tá todo encolhido aqui. Ele, meu, não, ele não tô, não, velho. Na hora que pintou aqui, ó, Carol, ele já regalou um olhão e parecia aquele. Como é que chama? Um emoji, aquele do olhão, assim. O emoji do olhão. Cerveró. Velho, aí depois já pintou o áudio e falou, putz, esse vai demorar pra fazer o estádio. Outro tema. Olha, vocês querem me quebrar, viu? Ele usou um palavrão pra gente. Mas vamos ao telefone, onde temos aqui um ouvinte no terceiro momento, o terceiro ouvinte do momento. Sem parar, né? Ah, e vocês nem ouviram aí os três tenores, né, cara? Ó, mandei aqui pra morcega, tá bom. Da Trice. Alô! Alô! Sim, os três tenores. Boa tarde, é o Marcelo. Marcelo Pereira Barros. Marcelo. É o Marcelinho, muito feliz de ligar. Fala, Marcelo. Marcelo, quantos anos, hein, Marcelo? 36. 3.6, RG. Presta atenção, 3.6. Qual é o nome dele completo? É Marcelo Pereira Barros. Ah, esse é Pereira. Esse é Pereira. Esse é Pereira. Barros? RG. Tem um aqui que se levantar, você vai ver a lama que tá embaixo. Ah, sensacional! Ai, que fase que eu tô, viu, velho? Eu quero ter a honra de ir na torcida Estádio 97. Boa, boa! Pegou a última vaga. Então você tem que estar na Rua Tutóia, número 77, amanhã, à 1 da tarde, tá bom? Sem chinelo, hein? Eu vou gravata de smoke, vou Sem chinelo. Eita. Ué, RG, mas sem chinelo. É porque é hotel. De catar, hotel você não anda de chinelo. Hotel você não anda de chinelo, seu monstro. Chinelão de dedo, hein? Chinelão de dedo, hein? Eita. Ô, amigão. É Corinthians, né? Oi. Coringão, amanhã é Chapecoense, hein, mano? É a chance de nos mantermos no G6, hein? Amanhã é saldo de gols. Também acho, mano. Tem que ganhar e ganhar bem, mano. Olha, Chapecoense. Mas é que tá, Sombra. A Chapecoense tá focada na Copa Sul-Americana. Estão disputando a Sul-Americana. Pode ser. Mas é, o Caio Júnior, ele ia relacionar todos os titulares pra viajar pra cá no confronto contra o Corinthians, mas tá na cara que ele não vai utilizar o time titular. Ele vai poupar, no mínimo, a metade dos jogadores, tá na cara que ele poupará. E o Corinthians, ele tem a obrigação, sim, de vencer e vencer bem a partir da manhã. Inclusive pra dar uma moral pro Romero e pro Marlone, né, cara? Ô, mano, me tira uma dúvida aí dessa vaga aí que o Chapecoense tá jogando a Copa Sul-Americana. Se eles ganhar, vai tirar uma vaga do brasileiro ou não? Não, não tira. Antigamente tirava, cara, porque existia um número X de participantes por país. E a vaga da Copa Sul-Americana, ela tá atrelada à vaga do país também. Por exemplo, se o time brasileiro vencesse a Copa Sul-Americana, eles tiravam uma vaga do país. No caso, agora, estão determinadas as vagas que o Brasil tem. O Brasil, ele tem 7 vagas, tá certo? Tem as 6 do Campeonato Brasileiro mais a Copa do Brasil. E pode chegar até 9 participantes dentro da competição. Porque se o campeão da Copa Sul-Americana fosse brasileiro e se o campeão da Libertadores também fosse, você pode atingir 9 participantes aqui, no caso do Brasil, que tem esse número de vagas. Mas não muda em absolutamente nada. O Brasil hoje, ele tem 6 vagas aí pelo Campeonato Brasileiro. Ele tem uma vaga assegurada na Copa do Brasil e pode ser que agora tenha mais uma pela Copa Sul-Americana, já que temos brasileiros envolvidos aí. Mas, caso Chapecoense, né? Por exemplo, vamos supor que a Chapecoense seja campeã. Ela vai pra pré ou vai direto pra grupo? É então, pré. Não, eu acho que é pré, né? Eu acho que não, cara. Eu acho grupo. Que, se eu não me engano, mudou esse ano, né, mano? A Copa Sul-Americana já classifica diretamente pros grupos. E grupo é o G4 e a Copa do Brasil também, né? Direto. Não é isso? Eu acho que os três primeiros. Grupo e mais o Copa do Brasil é grupo. A quarta vaga, ó, a quarta, a quinta e a sexta vaga aí do Campeonato Brasileiro classifica pra pré-Libertadores. Ou seja, o que muda é que antigamente você tinha um confronto apenas, e de volta contra um adversário. Agora a pré-Libertadores é composta de dois adversários. Ou seja, você teria que fazer aí 4 jogos dentro da pré-Libertadores. Ô, Marcelo! RG, o RG vai falar. Eu só ia dizer o seguinte, a rodada pro Corinthians, essa rodada pro Corinthians, ele tem que ganhar da Chapecoense, né? Se ganhar bem, ótimo, excelente para ele, mas tem que torcer muito pra derrota de Grêmio, Fluminense e o Atlético Paranaense. Por quê? Porque a próxima rodada é que é rodada de fogo pro Corinthians, que pega o São Paulo. Mais 3 pontos. Você é louco, RG. Você é louco, RG. Aí, a próxima rodada que é o problema. RG. É o esquenta. Nosso freguês ali. Hoje o Mano tá recorde. Não, quem tá dizendo é você. Tá demais, nosso freguês, pega o histórico, gente. Ele já tá vindo com essa história de história. Pega o histórico, Paquito. Vai chegar lá, vai tomar pau. Tá ligado que não. David Neres, no mínimo dois. Você nem acredita nisso que você tá falando, cara. Acredito. Acredita porra nenhuma. Estamos de ânimo renovado. Eterno salão de festas corintiano. Peraí, não dei licença pra você falar agora. Ele é ouvinte, ele tem prioridade, seu Zé Ruela. Fala aí, amigão. Fala aí, fala aí. Isso é prioridade, mano. Cartão vermelho pra você, viu, Olson? É, deselegante. É, gozado, o Sombra nunca tomou vermelho, né? Tomou hoje, ó. Ele não tem. Aí, Vieira, e o toma o cartão amarelo pra você. Olha, Vieira, fica com esse amarelo porque tá bom pra você. Porque depois da mensagem que eu recebi aqui... tá brava a bichinha, velho. Tira uma foto do Sombra. A morcega falou o seguinte, que ele vai trocar a fralda até o Natal. Toda madrugada. Acabou o então, ela falou. Mas trocar a fralda é de menos. Ué, mas a madrugada inteira acordado, velho? Aí complica. Viu, Vieira? Tira a foto do puxador e vê, do som. Olha, e vê onde o puxador aparece. Sempre que as pessoas vêm trabalhar na rádio, eu falo. Tem problema no relacionamento? Porque aqui é mulher bonita pra caramba o dia inteiro. Essa rádio aqui é um problema. É mulher bonita o dia inteiro amado. Na rádio. Eu aviso. É uma treta. Eu aviso. O Mano conheceu a dele aqui. Então. Mas é verdade, não, e a Cris? Eu mandei a foto pra morcega, ela falou: pior que ela é linda. Esse safado tava olhando pra ela. Tava. Com aquele zoião. Ah, senhora, mano. Parecia um siri. Eu não vou nem falar nada. Tudo que falar contra mim é pior. Eu não sabia dessa história. Gente, eu entrei aqui, ele tava olhando pra baixo. Viu? Vendo o celular, obrigado, Trice. Obrigado mesmo. Sim. Tava olhando pra baixo. Quem tá aí do teu lado é o Mano, Tava olhando pra baixo. O Vieira só de treina. Então tem duas. Uma, você tava olhando pra menina ou você tava olhando pra marreta do Mano? Não tava olhando pra ninguém. Então fala, pra onde você tava olhando? Qual que você tava olhando? Uma das duas. Eu tava olhando pro meu celular. É que nem o penhasco, então, né? Qual que nem você o penhasco. Gosta mais? É a marreta do Mano ou a Trice? A Trice é linda, né? Eu tenho que falar a verdade, né? Gaúcho, o cara é tipo gaúcho, velho. Né? Tá na cara. Ele tá falando isso com dor no coração. Tava olhando pra ele mim. Ele tá assim, ó. Se mordendo. Mas, Vieira, você casaria? Sim. Eu sou casado, rapaz. Não, mas sim, é sim. A mulher dele tá ouvindo, se vocês querem acabar com o bagulho. Se minha avó tivesse bigode, era meu avô. Não pode não, falar pode assim. Falar. Não vem com essa. É, a tua mulher sabe. O Mota quer colocar ele pra trocar a fralda até o Natal. Até o Natal. Exatamente. Não é desse, é do outro ano já. É porque a mulher do Vieira é brava, velho. Os ouvintes, muitas vezes, têm curiosidade de conhecer um pouco mais das pessoas do estádio, além do que elas acham do time, não é? Muito mais. É verdade. É meio Big Brother, assim. Os caras já estão vendo nós aqui, ó. É. Big Brother. Mas pra mim foi surpresa essa aí. Que o Mano conheceu a Taizinha aqui. Aqui na rádio. A Taizinha trabalhava. Antigamente, RG, eu vinha com meu Atriz fone. A também. Você não trabalhou com a Taizinha? Ela fez promoção. A Atriz também fez promoção. Mas eu não sei se foi com ela, será? Mas não eu sei. Fiz várias. Era uma anos das 47 aí. Loiras que costumam trabalhar pra rádio diariamente. Tudo nesse nome. É, pois é. Desde a Spirit 2, gente. É. Não sei mais em que edição que tá, que eu já perdi as contas. Pra você ter ideia, mano, tá 12 anos namorando? Não, tô há 10 anos. Ah, só 10 anos. Só 10. Caramba, porque você falando do 12, dá a impressão que eu sou um crapo. Bodas de prata de namoro. Bodas de prata. Mas 10 tá tranquilo, né? Mas assim que é bom, porque, ó, quando você namora, Sombra, você praticamente não briga, cara. Agora, quando você casa, a convivência é complicada, porque isso gera o desgaste. É namorando, isso que o Vieira fala muito. Mas é, cara. Que a convivência gera o desgaste. Eu acho que vai cair minha linha aí, amigo. Ô, amigão, com relação ao Coringão, então. O Flávio Adalto, ele me mandou uma mensagem. O Flávio Adalto agora é o novo diretor de futebol do Corinthians. É seu amiguinho? Não, mas ele mandou uma mensagem aqui pedindo para que todos os ouvintes indiquem jogadores, porque ele vai montar uma lista aqui para ver quem é possível ele trazer. Indique 3 nomes aí, cara. Mas ele falou, vai cair minha linha. Ele falou, mas tudo bem, ele vai mandar um e-mail pro bar, a gente lê no ar. Ah, que bom. Então, amigão, só repassando aqui, você já que falou a frase aí de que você gostaria de participar da torcida Estádio 97, amanhã você precisa estar na rua Tutóia, número 77, é 1 da tarde, tá bom? De meio fraque, porque pra ver o Corinthians hoje, o cara precisa estar bem vestido, é isso mesmo. Ah, meu Deus do céu. Bora. Que pataquada. Esse foi um momento sem parar. Já notou como às vezes basta um adesivo para começar uma revolução? Por exemplo, vejam que representou o Paz e Amor para a liberdade de uma geração. Ou o No Stress, que certamente deixou muita gente mais tranquila, né? E a bolinha amarela e sorridente do Smile fez muita gente sorrir por aí. Pois é, pessoal, agora quem está revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. Se você já tem o Sem Parar, troque já aquelas caixinhas que estão no seu carro por esse adesivo moderno, que vai deixar o seu carro ainda mais bonito, com a praticidade e comodidade que você já conhece. Se você ainda não tem, tá esperando o quê para fazer o seu? Procure já uma das lojas Sem Parar. Troque ou adquira o seu Sem Parar. Acesse semparar.com.br ou baixe o aplicativo e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97, também tem oferecimento da English Town. Ah, vamos falar aqui. Olha só, rapaz, quer fazer um golaço na sua carreira? Quer driblar as dificuldades de conseguir um emprego melhor? Então, meu amigo, minha amiga, antes você tem que virar craque no inglês, hein? E a English Town, que é a maior escola de inglês online do mundo, agora é English Live. Porque viver o inglês pode mudar a sua vida, hein? A English Live tem aulas ao vivo para você treinar conversando com gente do mundo todo, RG. Inclusive com professores particulares, se você quiser também, legal, aí né? Aí sim, hein? Aí vai, aí a coisa anda, cara. Na English Live, você aprende em tempo recorde, porque pode estudar a qualquer hora, em qualquer lugar. Por exemplo, você tá na frente do seu tablet agora, RG, tô vendo aqui, ó. Sim. Você pode estudar agora. Você tá no computador, o Sombra tá olhando pro computador. Ele sim. Pode estudar no computador. O mano que tá com o celular aqui ligado, boa. Pode estudar no celular. 24 horas por dia, cara, isso mesmo. Oh. Com a English Live, você não perde tempo, não perde dinheiro indo até uma escola. A English Live está sempre do seu lado, sempre está com você, RG, meu amigo. Legal. Fala aí, hein, você falando inglês é show de bola, não é não? Então ligue já para English Live 0800-719-1999. E se falar que você tá ouvindo a gente agora, por exemplo, você vai sim. Ganhar um descontão exclusivo, hein? Tem essa também? Opa, se falar que tá ouvindo a gente agora, tem desconto, hein? Ligue agora 0800-719-1999. 0800-719-1999. English Live. Inglês ao vivo para você mudar definitivamente de vida, meu amigo. Boa. É isso mesmo, Estádio 97. Ô, Motinha, tem notícia aí do Tricolor, Mota? Porque desde que eu cheguei agora no programa, só fala desse negócio aí. É, só fala aí. Ó, falar o seguinte. Negócio aqui. Que dá audiência, é o Corinthians. Ó, lava a boca pra falar do Corinthians, aí o Zé Ruela. Aqui não é a Rede Globo que Mané. Fica babando ovo, não. Lógico que é. Aqui não é Bandeirinhas, não. Paga um pau mesmo, Corinthians que dá audiência, aqui comédia. Aqui não é Bandeirinhas, não. Paga uma madeira mesmo aí, ô vacilão. Ó, na especulação, né, no campo da especulação, chefe, dizem, né, dizem. Que o São Paulo estaria aí especulando? No campo de especulação estaria especulando. Especulando, né? O Wellington Nem. Ah. Você gosta? Ah, quando Chaca. Ele jogou aqui no Brasil pelo Fluminense, era um bom jogador. É, então. Ah. Né? E é estranho, acharia bom o Wellington Nem, você não lembra? Não lembro dele jogando. Não lembra? Fala não. Pertinho do microfone. Não lembro dele. Não lembro dele jogando. Então, não. Se ele tiver correndo. Formada, mas, pelo que eu vi na matéria, tipo, o São Paulo tava pensando em trazer por um acordo. Não, pra não precisar pagar. É, mas tá. É difícil. Cai que nem uma luva, né, Sombra? Não. Se tiver seria correndo perfeito. Como corria. É, cara, meu. Dentro, dentro do que a gente viu, sim, seria um bom jogador. E a prioridade do São Paulo, uma das prioridades do São Paulo pro ano que vem, né, que eu tava lendo aí, é que é lateral. São Paulo tá atrás de lateral, direito e esquerdo. O Mena direito vai embora. Direito e esquerdo? Sim. Direito. O Mena vai embora, né? Não, mas e o Bufarini? Vai voltar. Vai ficar. O Carlinhos também talvez não fique, né? O esquerdo, acho que eles. O São Paulo trouxe. Eu li hoje, não sei se confere, às vezes é coisa de empresário, né? Mas o São Paulo trouxe do Grêmio, um cara que era da base do Grêmio, Júnior Tavares, é isso? Isso. E bom jogador. Diz que o cara aprontou muito lá. Sim. E trouxe emprestado. E o São Paulo parece que quer ficar com o cara, diz que jogou 16 partidas aí na base. No sub. Dizem que, ok, tá dando certo. São Paulo, pra ficar com 50% de jogador, tem que pagar R$500 mil. Oh, bom. É? Dizem que esse menino aí é promissor. Agora, o Grêmio diz que lá no Sul, disciplinarmente, foi uma tragédia. É, foi esse o problema dele. Até ele que é o Grêmio jogador, tá vendo viu, até com Sombra? Bons olhos, ele vir aqui pro São Paulo e ver se a coisa melhora. Lá no Grêmio não tem pai, né, velho? Não, é embaçado, cara. Ele teve problema extra-campo aí demais. Muito gruta azul? É, então, Tia Carmen, né? Essas coisas, né? O que é o Tia Carmen? Desculpa, não sei. É igual o Gruta Azul. Mas o que é? Mas o que, que é, Vieira? Tá conhecendo bem, Vieira. Que é, Vieira? Vocês querem acabar comigo, velho. Você viu a foto? Caramba, hein, Vieirinha. Mas a conta pra coisa. Gente, o que, que é? É bom lá, Vieira. O que, que é Gruta Azul? É uma praça, é uma parque de diversão? Casa de... É uma casa de entretenimento adulto. Masculino. É, exatamente. Ah, exatamente. Tá, adulto. É. Quantas melhor, vezes você já foi lá, Vieira? Eu não fui, não conheço. Não conhece? Não. Não, não. Ele não tem... Mandar um abraço aqui. Ele mora em São Paulo. Ele não fica morando em Porto Alegre. Nem vai pra lá. Como que ele vai frequentar? Imagina, não vai. Exatamente. Você tava semana passada lá, não tava? A trabalho. Oba, não é pra contar. Você tava lá. Você tava lá no sul? Ai, ai, ai. Olha, o cara vai lavar. O cara vai lavar a fralda durante 2 anos. Vocês estão loucos. É, obrigado, viu? Vou mandar pra vocês um pouco de fralda suja também. Não. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Tiagão, o Tiagão da Paris Vex, que tá ouvindo a gente, o pessoal da Config lá também ouvindo, hoje completando 20 anos a empresa dos caras. Parabéns, legal pra dar um abraço a todos aí, os funcionários. Boa. Todo mundo ouvindo a gente. E o São Paulo tá se preparando pra jogar contra o América, né? Vai entrar o Pedro. 3 pontos, né, mano? Vai, é, fácil. É, vai nessa. Pô, Sombra. Pedro. Não, eu não tenho uma preocupação em relação ao rebaixamento. Sim. Mas também não, eu também não, mas é... Não, mas também não vou nessa de, ah, tô contando com 3 pontos. Até porque o Santos foi pra lá e não voltou com um resultado muito o bom. O Santos empatou ou perdeu? Perdeu. Lá perdeu. O Inter perdeu. O Atlético Paranaense perdeu. E recentemente o Atlético Paranaense chegou lá pensando... Perdeu. E tomou um coco, velho. Teve 3 que foram lá falando, ó, viemos somar 3 pontos aqui, é só verdade. Esqueceram de combinar com o adversário. Aí não combinaram com os caras. Mas nós estamos focados. É, estamos focados, é verdade. Estamos focados. Pra todo mundo saber. Foca em mim, né? Cara, vocês viram a entrevista do Rogério Ceni falando em espanhol? Falando que tá se preparando pra ser técnico do São Paulo. Cara, ele deu uma entrevista pro programa do Mano. É. Falando em espanhol. Não, não, mas. É, lá em Sevilha. Essa entrevista aí foi pro canal Sevilha TV. Ah, foi pra Sevilha. Ele falou em espanhol com todas as palavras. E o objetivo dele em 2017 é ser treinador de preferência do time do coração dele, São Paulo Futebol Clube. Se já é de preferência, antes era só o São Paulo, agora já é de preferência. É. Então vai ver que ele abriu o leque. Ô, Vieira, a Tris tá indo embora. A Tris tá indo embora. Ela tá indo embora. Dá tchau. Tchau, Tris. Tchau. Sucesso, hein, no T-DJ. Eu tava esperando um intervalinho aqui pra ir. Não, claro. Ah, imagina. Aí é isso, gente. Boa noite, beijo. Boa noite. Boa noite. Vieira, amanhã você pode ver, ela vai tocar na Spirit. Tá bom, obrigado. Camarote, Camarote de Viu, a partir das 10 da noite. Ela estará lá. Você pode estar lá, camarote bonito. Convidar aí a galera do estágio, né, pra ir na Spirit amanhã, né, gente? Show, isso aí. Esse festão. Beijo. Tchau, tchau. Valeu, beijo. Boa noite. Valeu, Trici. Vira babou agora. O que você acha, Sombra? É uma lágrima do Vieira. É, Vieira, tá vendo? Ele ficou sem graça, velho. E o Vieira, ele... E o, sabe o que é o pior? Palavras aqui, o Vieira ainda tá naquele período da quarentena, porque depois que a mulher dá luz, tem aquele período que você não pode ter graça, né, velho? A gente disse que comprou uma melancia. Esquentei no micro-ondas. Ele esquenta uma mão no micro-ondas, velho. Ah, não! Para! Ai, senhor amado. Ah, não! O Vieira, vai vendo, RG. O Vieira. É igual o American Pie, né? O Vieira, ele faz 2 furos com o dedo numa mão. Ah, não! Aí ele faz o seguinte, RG: põe 10 segundos no micro-ondas. Uma menina aqui, ô! Ai, meu Deus, que doido! Menina, não ri! Ela tá passando mal aqui, cara. Ah, que fase, mano. E pior que ele reaproveita uma mão no dia seguinte. Vai no te catar. O noivo dela tá falando, ele nunca mais se participa. Não é o papai aí. O noivo dela falou assim, você não fica perto desses caras nunca mais. Nunca mais. Só daquele ali que é gremista. Motinha, mas assim, o negócio do Rogério, legal. Eu acho que o Rogério tinha que ser técnico pra todos. Ele não deveria se limitar à vida dele técnica a dirigir o São Paulo, eu acho. Se ele quer ser técnico, eu acho que ele não deveria limitar a vida dele ao São Paulo. Ah, o São Paulino pode falar, pô, não, mas tinha que ser só do São Paulo. Ok, mas a gente não sabe como que pode ser a carreira dele. E se não der certo? Não, aí é que tá. Você sabe qual foi... Volta pra casa e vai ver TV. Você sabe qual foi a resposta do Mano? Inclusive, eu acho que o Mano tava no debate sobre esse assunto aí na matéria. Mano, e você tudo a ver? É. Quem é que vai ter peito pra mandar o Rogério embora se ele fizer um péssimo trabalho? Eu usei até a comparação, Sombra. Falei, mandar quem? O Rogério embora... do técnico de... do cargo de técnico do São Paulo, é mesmo que... É praticamente, eu usei até uma comparação que o pessoal falou que eu peguei pesado, mas é verdade. É, mandar o Rogério Ceni embora do clube é tão triste quanto você ter que levar seu cachorro pra sacrificar. Você não leva, não. Você deixa lá, mas é verdade. É verdade, velho. Quem vai chegar no Morumbi lá e falar, pô, com isso, não. Precisamos mandar o Rogério Ceni embora. Né? Aí eu vou mandar. Desculpa, mas não seja ingênuo. Desculpa, mas eu não concordo ingênuo. Com isso. Acho não. que tem quem mande, sim. É. Segundo lugar, a pode ser o Rogério, pode ser Deus. Quando um time não tá bem, o torcedor esquece a pressão, o passado e desce o porrete. Eu já vi vaiarem o Renato na outra passagem. Não, é que o Rogério é que não dá pra comparar, né? Ele só jogou no São Paulo também. Só jogou no São Paulo. Olha, eu vou te falar. Só tem um cara que eu acho que tá no estágio de mitologia, no estágio de idolatria pro torcedor, como o Rogério. Quem? Marcelinho Carioca no Corinthians. Marcos, verdade. Marcos pro palmeirense. Verdade. Só jogou no Palmeiras. Fez a carreira inteira no Palmeiras. Verdade. É um ídolo do Palmeiras. Uma identificação gigante. Jogou muito no Palmeiras. Então, assim, eu acho que assim, no estágio do Rogério, só o Marcos. Mas o Marcos não é técnico. O Renato Gaúcho já jogou em um monte de lugar. É, verdade. Treinou um monte de lugar, etc. Então, e vai falar, dou duas opções. Uma que tem quem manda embora. Segunda é, na hora H, puta parcela da torcida vai falar, ah, legal, você foi bom como goleiro. É, exatamente. Os negros já quebravam o pau dele, quebravam o pau nele. No final, né? Aposenta, não aposenta, é, né? Ah, é. Não tenho dúvida. Quando eu tava no fim da carreira... Cabelinho, já no meio da carreira dele, enquanto não trocar o goleiro, não vão ganhar mais nada. Depois, no fim, pelo amor de Deus, tá vendo? Ó, acho que não tá enxergando direito. Muitos! É verdade. Muitos. E terceiro... O cara não tem respeito. Tá bem, não vou mandar embora. Mas vou causar todas as situações pro cara não suportar pedir ficar mais contas. Aqui. É, exatamente. Imagina, isso que não existe. Que é tipo de estratégia que o RG me ensinou. Como é que é? Nas passagens dele nas outras empresas, você não quer mandar embora, você cria um inferno pro cara mas embora. Mas eu acho que nem precisa. Eu acho que nem precisa. O RG é maligno. O RG é do mal. Diante da postura que o Rogério tem, eu acho que é muito difícil se chegasse num momento desse, Sombra, um momento conturbado, um momento em que o Rogério passasse a ser contestado dentro do São Paulo. Eu duvido que ele próprio não pediria pra sair. Ele não precisava, talvez, ser demitido por alguém. Será, mano? Aí é adivinhação, né? Eu acho que o Rogério ele teria o bom senso e a autocrítica de saber que o trabalho dele não estava dando certo e eu acho que ele ia colocar o cargo à disposição. Mas eu acho que é uma situação complicada, porque a gente tá falando do maior jogador da história do clube. Como é que você vai chegar lá e falar, Rogério, não gostamos do seu trabalho, tchau e bens? Eu se tivesse na situação ali de superior do Rogério, no demissões, caso aí, mano, um diretor, assim, um presidente. Ah, mas Sombra, é complicado, você não tá lidando com qualquer um. Demissões, você não tá demitindo o Ricardo Gomes, cara. Por mais que ele já tenha passado pelo São Paulo, não é o Rogério Ceni. Mano, eu sei. Em termos de representatividade, não significa 1%. O Ricardo Gomes já chegou demitido. Esse é o problema. Isso é verdade. O Rogério... Não, esquece o Rogério. Quando chega um técnico que as pessoas têm uma certa esperança, tudo... Olha, beleza, que legal, ó. Casamento. Aí começa... Não é do dia pra noite que você adquire o sentimento de quero ver o cara fora. São as derrotas e os maus resultados. Vai acumulando, né? Vão acumulando e vão gerando, vão provocando no torcedor e no dirigente, que não deixa de ser um torcedor, né? E a pressão em cima dele. Vai, né? O sentimento vai sendo construído e a pessoa vai... resultado ruim, uma eliminação. É um outro sentimento. Então, isso vai sendo construído com o tempo. Como também pode não ser construído. Se o cara vai indo bem, vai indo bem, vai indo vai bem, ficando, beleza. Ok. Você pode ter alguma restrição ou outra, mas você não vai crescendo aquele sentimento de rejeição. Vou falar pra vocês. Meu achômetro. Meu achômetro. Pode ser quem for. Quando o torcedor não aguenta mais o cara, pede pra ir embora. Porque não tem sequência de resultados ruins que não demitam treinador. Não existe. Isso. Imagina o Morumbi inteiro chamando ele de burro. É a mesma mas coisa. Tem o Alex Ferguson, etc. Tá falando de um cara na história. Um cara, exatamente. É um cara. E tem o Wenger que tá lá, que o torcedor do Arsenal hoje, eu acho que ele não entende mais como que esse cara tá lá. Gente, relacionamento é isso. Você namora 10 anos, 12 anos, 15 anos com uma pessoa. Você casa. O primeiro dia de casamento, você vai pra casa, passa a chave na porta, e fica sozinho com essa pessoa na sua casa, muda, cara. Muda. A atmosfera... Você quer afugentar o mano mesmo. A mulher, ela faz isso. Entendeu? Ela abre a boca parecendo uma planta carnívora. Muda, cara. Às vezes é. Entendeu? Muda. Dizem o ditado, você quer conhecer a tua namorada, casa com ela. Você quer conhecer a tua esposa, se separa dela. Aí você vai ver. E quer saber como é que a sua mulher vai ficar? Olha a sua sogra. É. Eita. É. Você gosta da sua sogra, Regi? Minha sogra já subiu, velho. Subiu. Subiu recentemente. Ah, mas pra conhecer, você tem que viajar, né, gente? Então, mano, eu vou ser sincero, cara. Eu acho que é o seguinte, bicho. Coisa não é tão simplista assim, não. É mito, etc e tal. Torcedor ama, adora. Quero ver cair. Põe lá, é rebaixado com o Tite. Mas é por isso que eu falo, Sombra. Eu, se fosse Rogério Ceni... E o Morumbi chamando ele de burro. Eu, se sou, dá pra imaginar, velho. Ó, eu, se fosse o Rogério Ceni, eu já falei aqui algumas vezes e repito, cara. Eu acho que o Rogério Ceni, diante da condição que ele tem de ídolo do São Paulo, velho, para. É igual o negócio do Show do Milhão. Já ganhou lá 500 mil, você precisava de 200. Pra que você quer ganhar um milhão? Sabe? É bobagem. Mano, é bobagem. Eu acho o seguinte. Vai comprar um molinete, um PlayStation 4, vai viver a vida, velho. A história dele como o maior ídolo. A história dele como o maior ídolo da história não vai ser apagado. Não vai ser apagado. De jeito nenhum. Isso não vai ser apagado. A questão não é apagar, Sombra. Às vezes é o cara viver algumas situações ou ouvir algumas coisas que o cara não precisa ouvir. Por isso que o Pelé nunca aceitou ser técnico. Ah, mas ele tá certo, RG. Porque ele falou jamais. O futebol é muito ingrato, cara. O torcedor é ingrato, os dirigentes são ingratos, os jogadores são ingratos. Mas olha, é difícil. O Jeová me escreve aqui, santista, ele fala: olha, o Pepe já foi demitido uma vez do Santos. Eu entendo, Jeová, mas ó. Ah, mas é difícil. Mas o Pepe não está pro Santos, e não tô desmerecendo o Pepe. Mas o Pepe não tá pro Santos como o Rogério pro São Paulo. O Rogério é um Pelé pro São Paulo. E outra, Sombra, sabe o que difere muito a situação? O Rogério é o Pelé pro São Paulo. Sabe o que difere muito a situação? As circunstâncias e o período. Porque o Pepe, ele foi um ídolo lá atrás. Muita gente que teve o Pepe como ídolo já morreu. Essa molecada hoje, se precisar xingar o Pepe, não, vai xingar não, porque não sabe o que é. O Pepe foi demitido num passado mais distante. Não, sim, mas aí que tá, Sombra. Você pega lá a galera que hoje vê o Pepe, o cara sabe, ah, o Pepe jogou no Santos. Ah, o Zito jogava no Santos. É, você tem ali o Serginho Chulapa, jogou no Santos. Ah, qualquer um, mano. Eles sabem que esses jogadores têm história, mas eles não viveram o cara dentro exatamente. De campo. Então eles não criam aquela empatia tão grande. Eles sabem o que foi. Ele fala, bom, o cara foi um ídolo, marcou história, jogou com o Pelé, o Coutinho tá aqui, jogou com o Pelé. Mas o Rogério Ceni, ele parou muito recentemente. Essa molecada que tá aí, viu o cara em campo. Inclusive a molecada isso que pesa, é a mais cara. Hooligan. Então, isso pesa. A que mais usa as mídias sociais. Exatamente. A que mais vai no estádio. Eu sei. Agora, isso é um problema do Rogério. Ele tem que saber o que vai fazer. Então, mas se eu vai aqui manchar, como ombudsman, ele tem que ter essa preocupação. Eu acho que ele deveria começar por baixo, eu acho. No sentido de... Vai treinar o sub-20, ver como é que é o dia-a-dia, ver como é que é. E sub-20, mano. Sem contar o seguinte, vai treinar os moleques lá com um monte de sapo no campo, velho. Tem que ir pro principal, já que vai, mete as caras, né, mano? Mas, ó, mas você não, tem que sentir. Mas não, cara, é muita prepotência. Desculpa, mano, mas é muita prepotência. O que você acha, estranho? Vai treinar nunca treinou ninguém. Vai treinar outro time, entendeu? É mais ou menos o que fizeram com o Dunga. Nunca treinou nada, de repente virou treinador da seleção. Ó, estranho, o que você acha dessa história toda? Eu acho que o Rogério tinha que começar igual o Muricy, quando foi auxiliar do Tele, ficar um tempo, concordo. Fazer um estágio. Tipo, concordo. Acompanhar o clima dentro do São Paulo. Sei lá, ficar num sub-20 um tempo pra depois ir pro principal. Concordo. Sabe por que com você, eu discordo, estranho? Nesse momento que eu concordo com você, muita gente agora deve estar falando dessa estranha falando bobagem, o Sombra tá concordando com a bobagem dela. Mas, todo o seu lado. Sabe eu acho discordo? Que seria... Mas tem muita gente concordando também. Eu sei, que eu falei. Não, tudo bem, mas concordo com a estranha. Eu acho que o melhor... E eu tô falando, o melhor pro Rogério seria começar por baixo. Sombra, sabe por que eu discordo disso daí? É, uma coisa é o Muricy ter virado, talvez, auxiliar do Tele, etc e tal. O Muricy, enquanto jogador de futebol, ele nunca teve as convicções que ele tem como técnico, tá certo? Talvez ele nunca... Talvez dentro da carreira dele tenha mostrado interesse nesse tipo de assunto. Ele até pode ter passado a se interessar com o decorrer da carreira. Mas se você parar para analisar o Rogério Ceni, mesmo jogando Sombra, ele já praticamente era um técnico dentro de campo. Muitas vezes o Rogério Ceni chamava para ser a responsabilidade de fazer uma preleção. O Rogério Ceni é um cara que enxergava o jogo. Mano. Muitas vezes o treinador ia fazer uma substituição e falava: não, não, não é esse não. Mano, troca pelo fulano. Sabe o que acontece? Sabe? É verdade. Eu sei. O Rogério, eu acho que ele aflorou esse lado treinador, mesmo quando ele tava jogando, ele aproveitou esse fato dele estar dentro já de campo era auxiliar pra poder ver isso. Entendeu? Então, mano, sobre dá uma lapidada em tudo isso. Sobre certo aspecto, você tem razão. De certo, ele tava lá na convivência, sabia como é treino, tava no gol. Mas na hora que chega e fala, agora é tua responsabilidade. É você que escala. É diferente. É diferente de você ser auxiliar do Tite e ser o Tite na seleção. Tem que dar entrevista coletiva, justificar. Meu time toma 5-0, você então, se fabela sozinho agora, velho. Eu acho que você tem que passar pela experiência de ser treinador de um time do sub-20 numa final de Taça São Paulo e saber tomar as atitudes certas na hora certa com o Pacaembu lotado do sub-20... Pra amanhã você ser o cara com a responsa total para ser o treinador do profissional. Uma coisa é o Rogério Ceni sair do gol e ir correndo para a lateral do campo, ele bater o lateral e pagar esporro para todo mundo. Outra coisa é ele, como técnico, sair pagando esporro para jogador. Não é assim, não, velho. E você tá dentro do campo, é um ponto de vista diferente do técnico, e como eu digo, com uma responsabilidade muito menor. Então, o técnico, ele tem a pressão. Quando você tá sob... Ó, vou te falar, sabe aquele programa Masterchef? O cara lá, pô, você chega... Ó, faz um prato aí. Vamos fazer um prato. O cara faz uma puta comida. Bota o cara sob pressão. É diferente. Diferente. É o que acontece com os profissionais lá, né? As pessoas sob pressão, elas agem de maneira difícil. É diferente, cara. E por falar... Pode ser que ele seja, meu... Alguns se dão bem, né? Uma grande exceção, etc e tal. Mas que mal tem começar por baixo? Não, eu acho que se fosse pra apostar, já valeria a pena colocá-lo no profissional. Pela experiência que ele tem. Mas, mano, você tá pensando... E por tudo que ele representa. Você tá pensando... Mas eu, se fosse ele, não aceitaria essa bucha, não. Tá bom, não, aí o Rogério sendo treinador de São Paulo, com esse time aí, o que ele vai fazer de diferente? Na boa, Vieira, volto a falar aqui. O time de São Paulo não é esse horror todo não, que muita gente na mídia prega. Não, não tô falando que é um prega, time ruim, vai mas mudar, é um time Vieira, comum. Calma, vai mudar. Não é, também não é assim. E quando o cara contrata o Rogério Ceni não é burro, Vieira, de chegar na frente do Leco e falar, Leco, é com isso que eu vou? Tá na cara que ele vai falar, beleza, eu aceito, mas quero quais esse, as condições? Esse, quero esse, esse e esse. Você traz? Tá na cara, velho. O Rogério não é idiota. Lógico, não vai aceitar. Mas já que você falou do Masterchef, Sombra, eu não sei se aquela argentina lá, a Paola... Paola Carosella. Eu não sei, velho. Ela tá numa linha muito tênue. Se eu acho ela uma baranga ou se eu acho ela legal. Exatamente. Não eu é, falei não dá isso pra entender, outro dia, velho. Posso falar? A Paola é o seguinte, cara. Você pegar uma foto 3x4 aí dela... Aí saiu do Rogério pra cá. Não. Se você pegar a foto 3x4 não da verdade? Paola, você fala, bicho, que mulher feia, velho. Só que aí, quando você vê o conjunto da obra... Mas mesmo assim... Lá vem o Vieira com a história do que importa é o dinheiro na relação. Não, não é detalhe, não, detalhe. Ele saiu de um... Tá num apuro e continua. E ele esquece que a morcega tá mandando mensagem escutando o programa. É, eu acho que ela já chegou, acho que... Mas, mano... vamos falar agora da Bozano? Vamos! Aproveitar e também mandar um recado, já que a gente falou da Argentina. Fala do meu amigo argentino, Roberto Toca. Que fede mais do que um pano molhado. Ah, quando você guarda ele úmido na gaveta, velho. É, nossa! É toca ou toca? Não, é toca. Ele torce pra quem, mano? Ele torce, acho que pro Racing. Racing. Em São Paulo. Racing. La Academia. Racing Club. Em São Paulo é São Paulo. São Paulo. É, isso aí é modinha. Cada lugar que vai torce pra um clube. Ah, pagar ele não torce pra ninguém. Porque o cara que começa a torcer pra todo mundo. Mas ele vai pro Rio, aí vai pro Rio e fala: torce pro Flamengo. Parece o da ponta aí, o narigudo. Torce pra 5 times, pô. Então atenção, rapaziada. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta pra completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, cara, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, cara. Por exemplo, a gente tem um DJ aqui na rádio, que inclusive é locutor também, o Jimmy. Ele já queimou aqui 3 picapes e 2 mesas de som. Por quê, mano? Porque ele começa a tocar aqui nas picapes e começa a pingar suor da axila dele. Que nojo, velho. Tá certo? E parece meio que uma torneira. Ele tem esse problema. Aí eu falei, Jimmy, isso aí vai começar a sair do seu salário, porque o Fernando pagou as 3 primeiras picapes. Mas agora o Fernando falou, chega. Agora vai começar a descontar. É. E ele tava tocando, Sombra, com um pano de chão embaixo do braço. Então, cara, eu falei pra ele, Jimmy, chega aí. Eu dei pra ele de presente, fui na farmácia e comprei esse novo desodorante Bozano Extreme. E falei, Jimmy, experimente. Pronto, tá tocando na noite, fazendo sucesso, tô tatuado aí, pegando geral. Parabéns, Jimmy. Parabéns, eu salvei a sua vida com esse desodorante Bozano Extreme. Você vive o mesmo problema, cara? Então não vacila, não. Use também. É uma proteção extrema pra você viver o seu máximo, cara. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito mais proteção. E nesse mês, o ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui dizendo o seguinte, anota a frase aí, cara. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Leva um kit exclusivo do Desodorante Extreme. Fala a frase, não vacila não. Bozano, jeito de garoto, Cuidado de homem? É isso aí. Lembrando que continua o pessoal lá na Lotus Travel aguardando sua ligação. Sim. Estão aí atendendo você que quer fazer a sua participação no Clube do Estádio 97, dia 19. Dia 19 de novembro, sábado. Sim. Tá? Ligue agora, leve sua família. Tem ligue condições já. Especiais para a família toda, para casais. 2896-4665. 2896-4665. Participe com a gente, tá bom? Faça já a sua reserva. É o Clube do Estádio 97. Boa. Nós vamos estar lá, vai ser legal. Um dia inteiro, sim, churrasco, futebol, pôquer, bocha, vôlei de areia para as mulheres. Nossa, quanta coisa. Vai ser legal demais, hein? Temos mensagens aqui chegando através do nosso WhatsApp. Vamos lá? WhatsApp. Oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra é Gol. Boa tarde, amigos. Aqui quem fala é o Alex de Mogi das Cruzes. Só para vocês verem a competência da diretoria do São Paulo, depois que o Ricardo Gomes saiu do Botafogo, o Botafogo pegou o elevador e não desceu mais. E o tricolor só desceu. Como pode isso? Diretoria competente. É, meu amigo. Acontece. Fazer o quê? Fala, galera do estádio. É Luciano aqui da Zona Norte. Meu, e entra programa, sai programa, toda vez que eu ouço... Tá o nosso amigo Vieira aí sentando no colo do Domênico e puxando o saco, hein? Se o Domênico falar que é branco. Se o Domênico falar que é preto. Ô, Vieira, tem opinião ou não tem? Vai sentar no pomar, pô. Vai sentar no pomar. Vai te catar. É que o Domênico é um dos caras mais imparciais da rádio. Ai, meu Deus. Ô, Vieira. Sei lavar um tatu, velho. Vai chocar a cenoura. Vamos lá, mais mensagens no nosso WhatsApp. Vai, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Salve, rapaziada do estádio. É o Cleiton Palmeirense aqui da Brasilândia. É o seguinte, desde o começo do campeonato, sempre tem um time jogando mais do que o Palmeiras. Foi o Santos em um determinado momento, já foi o Flamengo, agora é o Atlético. Pega o time do Atlético do meio de campo para trás aí, vê se o elenco do Atlético é melhor do que o Palmeiras. O Palmeiras tem o melhor elenco do Brasil, vai ser campeão com méritos, mano. Segura essa. Olha, deve ter me xingado, mano. Só que o nosso produtor cortou, você viu que foi meio repentino. Desgraça! Ele deve ter te mandado tomar caju, velho. Foi um negócio meio repentino, assim. Deve ter mandado eu pra aquele lugar, mas vai você. Vamos lá, mais mensagens. Fala, galera do estádio. Meu nome é Rodrigo Catingueira, eu falo da cidade de Provo, no estado de Utah. Provo. Tenho uma pergunta pro Mano e pro Benja. Em uma futura eleição, quem seria a melhor opção pro Corinthians? Citadini ou Andrés? Neto corre por fora com chance ou não? Nossa. Um salve pra galera do ABC, pro meu primo Marcel, a galera toda de Ribeirão Pires e São Bernardo do Campo. Um abraço, até mais. Ah, não dá não, hein, Paquito. E eu tô sabendo de uma bomba aí. Não dá nessas paradas não, mano. O Ben já tá armando a candidatura dele. Também? Ah, é? Vai entrar na parada? Ele falou, o quê? Vai entrar na parada? Sozinho não vai. Não vai, não vou deixar. Benja? Vai ser uma briga boa, hein? Olha, velho, Citadini, Neto... Benja e Andrés. Não tem amigos, olha... Dá uma espada pra cada um que sobrar o presidente. Ah, mas não dá não, mano. Isso é louco, mano. Qual que você queria, mano? O Benja? O Benjamin como presidente eu apoiaria, cara. É. Só que se bem que ele falou aí que traria o Carlos Alberto de volta, ele fez uma campanha pelo Emerson Sheik, Luiz Fabiano. Melhor não, velho. O Benjamin continua só como meu amigo, velho. Ia ser um time de amiguinho, eu não gostaria de te cornetar diariamente, não, cara. Eles têm esse cara, eu preciso levar um time. Velho. Ia xingar ele, mano. E o que ele ia fazer pra botar o Mustafa no Corinthians? Nossa, mãe. Você parar pra analisar recentemente, Sombra. O Benja, ele disse que ele gostaria do retorno do Carlos Alberto. Ele falou que era a favor da volta do Sheik. Ele sugeriu o Luiz Fabiano no Corinthians. Então, cara, eu só prefiro o Benja como meu amigo mesmo. Ele como presidente do Corinthians, eu ficaria muito constrangido, sabe, né? Constrangido de poder xingá-lo todo dia aqui no ar. Você vai xingar, mano? Não, eu teria esse dever, cara. Eu teria esse dever. Não é que eu teria o direito de falar, pô, não concordo com o Benja. Eu tinha a obrigação de ofendê-lo. Ele ia trazer o Neymar pela terceira vez. Sim. E não é difícil, cara. Pô, não é difícil. Ele ligando pro mano. Ô, mano, Maneira aí, mano. Independente da situação do time, eternizado Oswaldo de Oliveira. Nossa! É vaga perpétua de técnico. Esse aí é o novo Ferguson do Corinthians. Imagina ele ligando pro técnico, velho. Liga lá. Você tá de brincadeira, amigão. Você vai tirar o Cássio do time? Mano, mas o presidão, o Cássio tá mal. Mas o Cássio, amigão. É ídolo. Nossa, chaqueta essa fita aí, mano. Ele ia voltar pro Pacaembu, lógico, né? A sede do Corinthians vai pra Pacaembu. Semana que vem, eu sei, o Rudy vai estar tá preparando aí a plataforma, a candidatura dele. É. Na hora que ele viu que Neto concorrer... amigão! A sede do Corinthians sendo Pacaembu, certo? Não, e detalhe é o seguinte... Vai mudar a sede pra Higienópolis. Ah, certeza. Vai falar, devolve lá. Devolve. É, e aí ia ter uma estátua do Basílio também, né? Não, o Basílio. Mas precisa ter mesmo, aí é justo. Justo. Aí é justo, cara. Gabiru 77. É, legal aquelas porcaria que jogaram que no joga time. Que joga no Japão. É brincadeira, Paquito. O Basílio é a maior referência do futebol brasileiro em termos de conquista, cara. Vamos lá, mais mensagens aqui no nosso WhatsApp. Oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Mano, comparando o Corinthians ao Nelson Mandela, se tiver que fazer uma comparação pertinente, tem que comparar o Corinthians a um carro rebaixado. Vale menos do que deveria, acha que é bonito, que tá arrasando, mas no fim das contas é ridículo. E é parado em qualquer blitz que passa. Os caras estão te aloprando, velho. E eu poderia também aí te comparar. Calma, que é sexta-feira. Eu poderia te comparar também com um carro velho, sabe por quê? Você anda engasgando e tá com o escapamento aberto. Palhaço. Segue o jogo, sem falatório. Tem um programa de rádio, hoje. É onde eu tenho mais diversão. Nada mais engraçado do que o humano, esse fanfarrão. Comparando o Corinthians com o Homem Santo de Nazaré. Para de tomar bomba, mano, você tá meio lelé. Jesus Cristo. Mandou beijo. Foi bem. Essa música é boa, velho. Ficou boa. É o Doug da Vila Oliveira. O cara mandou bem demais, velho. Porque é o seguinte, ó. Deixa eu falar um negócio. Boa paródia, boa. Opa, esse Doug aí. Ô, Doug, manda um e-mail pro bar. bar@97fm.com.br. Manda aí, vai ganhar o prêmio do Isaac, boneca, camiseta, dá pra quê? Legal, muito bom, velho. Sempre criando as musiquinhas. Foi bem. Não, paródia... Ele mandou tão bem que é o seguinte, ele fez a música Jesus Cristo, a paródia, justamente com a comparação desse chimpanzé aqui. Vem rapidinho. Você viu? Vai vir no Novembro Azul aí fazer o estádio. Boa, Doug. E apesar dele ter feito uma ironia com uma fala muito séria que eu disse aqui e merecia talvez um pouco mais de respeito por parte dele, mas a paródia foi criativa, foi legal. Eu acho justo o prêmio pra ele. Você não foi pra Israel esses dias não, né, mano? Eu não. Infelizmente, mas eu quero ir, RG. Eu quero ficar uns tempos lá em Tel Aviv. Fazer o quê, mano? Tem uma notícia aqui. É um tesão. Tem uma notícia aqui, né, Vieira? Qual é? Túmulo onde Jesus teria sido enterrado é aberto em Israel, né? Então vai saber se, de repente, né? É humano, né? Você não andou por lá mandando abrir lá o túmulo? Não tenho. Ah, amigo! Foi o ganso? Seu ganso! Seu ganso! Ô, Jesus, volta aí, meu! Mais mensagens aqui, oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece, o Extra é gol. Sombrinhas. Tem um rapaz aí hoje na mesa que eu sou completamente apaixonada por ele, mas sempre me falam que ele não gosta da fruta. Me responde uma coisa. O Vieira é mesmo gay? Ele morde a fronha e olha pra trás lambendo os lábios. Nossa, velho, olha, eu vou falar, velho. Você me empresta o seu Tomara, velho? A Miss Google é demais. Olha, Tomara que a produção aí pegue fogo, velho. A Miss Google é demais, cara. A mulher do Google sempre manda vagabundo. É isso que você é. Vieirinha lava um tatu. É demais, hein? Da hora. Vamos lá, mais mensagem. Boa noite, galera do Estádio 97. Meu nome é Alex, sou aqui de São Paulo. Vocês comentaram sobre o Rogério Ceni abrir um leque para trabalhar em outros clubes. Vocês realmente acreditam que ele teria ambiente para trabalhar num Corinthians, no Palmeiras, no Santos? Sendo que ele declarou e ele foi quem foi pelo São Paulo? Um abraço, galera. E por que não o Cruzeiro, o Internacional, o Grêmio? Exatamente. O Muricy foi do Náutico, do São Caetano. O Muricy, Muricy Náutico, ele fez todo esse trabalho que a Karina falou. No São Caetano ele Náutico. Ele fez aonde ele estourou mesmo, apesar de não ter sido campeão, foi no Internacional, em 2005, que teve aquele problema do pênalti no Tinga, aquilo tudo. E aí ele foi pro São Paulo e fez um puta de um trabalho, mas ele fez cara. Trabalho no São Caetano, foi muito bem. Náutico, né? Em nenhum momento, acho que a nossa sugestão aqui foi de que o Rogério começasse justo pelos rivais. Não, claro que não. Porque não tem clima também. E outra, eu concordo. São Paulo, ok. Santos, Palmeiras e Corinthians, realmente, não teria clima nenhum. Agora, tem o resto do Brasil, tem Galo. É grande pra caramba. Você acha que os torcedores do outro... Se ele vira um técnico consagrado, se ele se consagra como técnico, você acha que o torcedor do Inter não vai querer o cara? A gente tá falando nas devidas proporções, não tô nem comparando, até porque o Rogério não mostrou nada como treinador. O Guardiola, cara, ele fez todo esse trabalho no Barcelona como jogador... E ele foi indo para outros clubes da Europa. Olha, me falaram aqui... Só não esqueça o time que deram para o Guardiola. Claro, é isso aí, entendeu? Agora eu não lembro quem que me passou aqui a mensagem, mas olha, o Zidane ele começou como técnico do Sub-20 do Real Madrid. Isso mesmo. Ah, mas não dá para comparar. E por mais que o Zidane tenha jogado lá e feito sucesso, mas o Zidane não é o maior jogador da história do Real Madrid. O Rogério Ceni é o maior jogador da história do São Paulo. Eu sei, mano, mas mesmo o Zidane, que não tem tanta história, começou menor. Mas é que tá, Sombra. Eu acho que o Rogério Ceni, primeiro... Eu não vejo o Rogério Ceni trabalhando em outro clube brasileiro que não seja o São Paulo. E segundo, eu acho sim, cara, que se vai apostar no Rogério Ceni, dá uma chance no time titular, um time principal. Um trabalho pior do que o Ricardo Gomes, eu tenho certeza que ele não faria. E o Ricardo Gomes até tá começando aí a conseguir alguns resultados, mas o trabalho do São Paulo e o trabalho dele não tá sendo convincente para que ele permaneça pro ano que vem. Eu, se fosse a diretoria do São Paulo, se quiserem contar com o Rogério Ceni mesmo, eu acho que seria interessante eu dar uma chance aí no time principal. Vamos lá, mais mensagens. Salve, salve, galera, tudo bem? Leandro bem. Calabraro, Zona Sul de São Paulo, São Paulino. Eu concordo com o nosso amigo Sombra. Rogério Ceni deveria começar treinando aí de baixo. Começando pelo Corinthians. Chuta, mano! Moleque mandou muito cara bem, velho. É bom, cara, é bom. Foi a melhor mensagem, velho. Bom, onde? WhatsApp ridículo e não tudo. Não ridículo, não. Respeita o ouvinte. Ô, Calabraro, vem aqui que eu vou te dar uma calabresa. Você não faz de calabresa aqui. Esmagador de linguiça. Você lembra aquela linguiça? Qual era aquela linguiça lá? É Josefina? Josefina. Esmagar linguiça, né, mano? É, melhor não. Linguiça, né? Não, é a Josefina. Se ele cozinhar com a boca, você vai ver. RG, a tendência é ampliar, ou não é? É igual aquelas toalhas de restaurante. Que você põe na. Depois na o Vieira água. Vai dizer se é verdade. Vai te catar, ou não. Vamos falar aqui de fricô, narigudo. Parou. Que agora eu tenho que falar um negócio sério. Vou falar um negócio pra vocês, rapaz. Às vezes, meu, eu dou um azar. Eu entro no banheiro depois do Domênico. Meu Deus do céu! O que é isso, rapaz? Às vezes eu acho que vai soar até, vai tocar até a sirene aqui no prédio. Não dá mais, tô falando sério, não dá mais. Ô Domênico, presta atenção, você nunca ouviu falar de fricô? Se liga, você pega o fricô, você vai borrifar ele 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E eu juro pra vocês, eu juro, tá ouvindo, Dodô? Eu uso e realmente funciona, não é papo não. O negócio é show de bola. Fricô! Pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro, hein? Borrifou, usou, bloqueou. Vai lá comprar na farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. Fricô, amigo! Legal, vamos lá. Último ouvinte da noite no ar, no oferecimento da BV Financeira. Crédito rápido pra usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Toca as drubal! Sou caipira, pira, bora nossa, senhora de Aparecida. Música bonita, hein, velho? É, cara, é bonita essa música. Mas você gosta, é verdade, você gosta mais da interpretação do João Mineiro do que da Elis? Da Elis eu gosto mais. Elis Regina foi a maior cantora de todos os tempos, né, Regina? É muito relativo, velho. Tem questão de gosto, né? Gosto. Existiram milhares de cantoras. Como que você vai determinar essa que é a maior de todos os tempos? Ela foi uma das maiores de terra. Não importa, tem gente que pode achar Alcione, a Mara Maravilha. Mas ela no palco, a intérprete. Ela tinha uma alma fantástica, Elis. Você vê o vídeo dela hoje. Uma fantástica. Você sente. Não, você sente a interpretação dela, era uma coisa. Interpretação. É emocionante. Lá vem aquele papinho de. Mas era emocionante. De... Não era, RG? É, o bicho. Ela tava... tinha uma presença de palco cantava fantástica. Muito. Ela era muito. Quem tem muito presença bom. De palco é o Faustão, velho, que é enorme. Oh, fala alô. Aí, o trouxa, o microfone. Não, não vamos ver se o ouvinte tá no ar. Coisinha do fala viado, aí, Bruno, velho. Que alô. Viado de ser. Ué, você queria que eu falasse do... Peraí, gente, o ouvinte tá no ar. Coçava bem. Alô? Alô? Quem fala? É o Gustavo. Gustavo? Ela tinha uma luz própria. Gustavo do quê? Gustavo Rodrigues dos Santos. Gustavo Rodrigues dos Santos. E quantos anos, Gustavo? Mexia comigo. 20. Aí a RG, o Gustavo aí com 20 anos. É, falando em música, tinha, falando em música, tinha outro que era bom também. Quem? Que cantava essa música. Qual? Quem que é? Gustavo, tanto de você. Gustavo, tanto de você. 9.7. Aleluia. Na trave. No último. Agora a hora do Tim Maia. O que, que acontecia com você? Você gostava do Tim Maia, não gostava? Tim também. Maia tinha luz própria, moto? É, ele tinha swing. Swing, ó. Swing. Observação, mais bicho. Mas não, ele tinha swing. Ele mexia bem. Mexia bem. Passava uma energia ímpar. Não tinha ninguém que ficasse com o pezinho parado. Chama o síndico, né? É. Não tinha ninguém que ficasse com o pezinho parado. Putz. E ô, Gustavo, qual o bairro? Pirituba, Vila Zate. Aí, mano. Pirituba é zona Pirituba, noroeste, bar. Né? Pirituba é o quê, mano, afinal? O que você decidiu? Bar. É zona Pirituba. Noroeste. É noroeste, é meio norte. E meio na prefeitura é registrado como zona norte. Norte. Mas é meio noroeste. Mas é o noroeste. Noroeste. Noroeste de Bauru. É noroeste mesmo, porque um lado da minha rua é norte, do outro lado é oeste. Então. É isso aí, velho. E ô Gustavo, você trabalha com o quê, meu? Eu sou técnico eletrônico. Técnico eletrônico, mas você cuida especificamente do quê? Computadores? Não, eu trabalho com sensores de estacionamento. Do quê? Com quê? Sensor de estacionamento. Câmera de ré. E aí, Vieira? Aí, não, quem precisa é o Mota, ó. Faz tempo que ele não liga a câmera de ré dele. Vai, minha tá queimada faz tempo, velho. Não, ele liga. O problema é que não ninguém abre o porta-malas. Não focaliza nada. Enquanto tá saindo uma câmera de ré, o cara quer colocar a câmera no veículo dele aí. Ah, um outro é R$250. 250, mas aquela câmera com uma resolução boa ou você fica vendo o Pac-Man, mano, todo quadrado? Não. Mosaico. Era com visão noturna, toda chique. Você vê o cara tem uma Mercedes, você dá ré, parece que é um Fiat 147, né? Bota todo quadrado, ré, bota ré, vem um mosaico. Mas e aí, é boa a câmera mesmo, amigão? Aquela colorida, com uma resolução boa, com night vision. Colorida, visão noturna. O modelo que você precisar, nós temos. Moleque. E qual que é o modelo mais caro que tem aí? Nós temos uma câmera da Mercedes, que ela é retrátil, é mais caro que tem, acho que é R$500. 500 conto? Mas é boa, porque os caras não ficam pondo chiclete na câmera, né? Mas isso é só na Rua Tobo, né, mano? Olha as ideias, chiclete na câmera. É, tem os malucos que fazem umas maldades dessa, mano. Cola aquela sete belo na câmera. Sabe, tá ligado? Puta vida. Olha, é bem coisa, né, velho? É bem coisa de da tobo, né? Antigamente os caras... incentivando essas más ações. Antigamente era batata no escapamento. O mano fica dando ideia. Eu nunca tinha pensado nisso. Ah, tá vendo? Pô, mas a gente podia aprontar isso aí no Nissan do Benji, hein? Podia, né, velho? Não é não? Pô, podia, cara. E batata no escapamento. Outro dia eu pensei em soltar as palhetas do carro do Benji. Quando chovesse, ele ia ter que ligar o para-brisa. Nossa, velho. Vamos fazer uma dessa. Nossa, ele vai te matar, velho. Não, mas vamos armar. Todo dia a gente faz uma zoeira uma pegada. No carro dele. Ou então tirar... Tá bonito, Zedinho, Nissan bonito. Dá então. Até dó. Mas... Oh, mas sabe que eu pensei em tirar a borracha do vidro do para-brisa? Você dá uma freada mais forte, o para-brisa cai, velho. Mas aí é sacanagem mexer no carro. Poderia fazer um negócio melhor e que ia surtir mais efeito. O quê? Botar um rato em cima do carro. Nossa, ele tem pavor, velho. Ele não entra no carro. Mas o objetivo é sacanear ele, não matar de susto. Porque ele aquela tem. Aquela vez, ó. Aquela tem vez medo, que ele viu um rato de raça. Na garagem. Mas que ele subiu em cima do carro. Ele nossa, deu um chilique, velho. Mas olha, o cara parecia um uma menina. Você tem uma ideia. Mas ele deu um piti, velho. Olha, amigão, estamos próximos aqui do final do programa, então vamos participar contigo, que você é a prioridade. Torce pra quem, meu? Ô, aqui é Corinthians, mano. Ah, Coringão, mano, Coringão. De nada, aqui é Corinthians, melhor do Brasil. É nóis, mano, tem chi nenhum não, é tudo nosso. Tô vendo. Ô, amigão. Amanhã Opa. Tem, mano. Amanhã tem Corinthians e Chapecoense aqui na Arena, o palco sagrado, tá certo? O Coliseu da Zona Leste. Que cai na cabeça das pessoas. Vamos ganhar amanhã. O Coliseu cai um pedaço, todo mundo. Ai, nossa, Coliseu, que tesão. Deixa eu tirar um pedaço da obra que caiu. Quando cai da Arena Corinthians, cai enche o saco. Fica, ai, tem que interditar. Vá pro inferno. Nossa senhora. Para Coliseu tem um milhão de anos. É pra quem pega as latas, isso vale muito. Ô, mano, esses caras são mó invejosos. Mas, ô, amigão, com relação a esse time do Corinthians aí, a trancos e barrancos, o Corinthians tá se mantendo aí numa zona de classificação pra Libertadores. Você acha que o Corinthians consegue manter essa sexta posição no Campeonato Brasileiro? Eu acho que o Corinthians se mantendo consegue beliscar uma quarta posição. Ué, é possível, por que não? É possível o quê, velho? Lógico que é possível. Aqui tem camisa, maluco. Nossa. De brincadeira, né, mano? Ô, amigão, quantos pontos, mano? O Corinthians tá 49. Tá, e o Santos? 58. Pô, são 9 pontos, cara. Então, em 5 rodadas, como é que vocês vão tirar 9 pontos, cara? Não, mas o Santos tá caindo pelas tabelas. Quem tá na frente? É, não, claro. Você combinou com quem pra Falta chegar aí? Falta o quinto ainda. Pô, né? Você tá louco? Falta o Botafogo ainda. O Corinthians tem que passar o Botafogo só. É um time. Ah, e o próprio Santos. Escreve mano. O que eu tô dizendo. Essa rodada se mantém, na outra cai do cavalo. Eita, agora tá mesmo, Ante. Agora mesmo, vacilão. Bora, porra. Ô, amigão. Oi. Com relação aos reforços aí que podem vir pro Corinthians aí, dos nomes que a mídia já divulgou, quais interessam a você? Olha, mano, vou te falar a verdade, entre eles, nenhum. Nenhum? Acho que o Corinthians poderia deixar de trazer um deles e pegar um nome mais de peso. O Jô já fechou, mano? É, o Jô só tá esperando aí a liberação do clube chinês lá. É, mas ele tá praticamente certo, o Jô vai ser jogador do Corinthians na próxima temporada. Tem ele e tem o Luigi também, que veio do CRB, que se apresenta no final do ano. Nunca viu jogar, né, mano? Se apresenta no final do ano. Oi? Eu acho que o Jô é outro Gustavo. Então, cara, eu acho. Dele, não. Ah, o Jô fez gol no Atlético, hein, mano? É, sabe que é o problema, cara? É que o Gustavo, eu olho pra ele, mano, e falo, puta, essa chuteira é ortopé, cara. Não, é manco, mano, é manco. O maluco não, mano. Mas é verdade, é manco. Mas o negócio é o seguinte, cara, é comparado com o Gustavo, o Jô é o Ibra. Mas não é jogador pro Corinthians também, cara. É, eu traria um centroavante com uma qualidade melhor. Por exemplo, aquele Marco Rubem, que fez uma bela Libertadores. O Cruzeiro tá jogando muito no Rosário ainda. O Cruzeiro foi atrás aí do Ábila lá, deu certo. Tudo bem, o Nico Lopes não deu certo, mas quem deu certo no Inter? Até o Valdívia, que era um baita jogador, não tava jogando bem. Eu ia falar isso pra você, mano. Entendeu? O Nico Lopes não deu certo porque o Inter não tá jogando nada. Porque o moleque, quando entra, ele mostra que ele joga mais bola que todo mundo lá. Põe o Nico Lopes no Palmeiras, no Flamengo, no Atlético Mineiro. Vai ver se o cara não vai fazer gol. Lógico que vai. E outra, ele tem um problema, o Nico Lopes, de dentição, mano. Ele tem os dentes muito pra frente, todos espaçados, você pode ver. Eu sou de brincadeira comigo. Não, tô falando sério. Os tá de brincadeira do comigo, Inter, mano. Os médicos cara, do Inter, véio. Cara. Quer beijar ele ou. Vai te catar, o lobisomem. Os médicos do Inter, cara, falaram que ele tem problema na dentição dele que atrapalha a respiração dele, cara. Vieira, esse é uma das maiores balelas e absurdos que eu já também ouvi. Eu acho, mas sabe eu tô por quê? Que eles falaram véio, isso lá. Vieira pega é a boca do né, Ronaldinho véio. Gaúcho, velho. Ronaldinho Gaúcho parecia um alligator saindo do vaso sanitário, velho. Tá de brincadeira. O Nico Lopes? Falaram que o Nico Lopes tem problema na dentição dele, que atrapalha a respiração dele, cara. Pode ser. Imagina, o Ronaldo Gaúcho. Verdade, o Ronaldo verdade. Gaúcho, gente, ele tinha dente até embaixo da língua. Não, mas aí você às vezes não é só. Precisa ver a particularidade do problema do rapaz. Mano, o Ronaldo Gaúcho devia ter uma outra dentição assim no céu da boca, mano. Mas tá de brincadeira. Mas esse Nico Lopes aí, se você pegar a carreira dele, não tem tantos gols assim, não. Não, ele jogou bem na Libertadores. Ele fez né, um RG? Grande cartaz na Libertadores. Ele tirou o Palmeiras. Mas na Itália ele não foi bem. Não, e mas o Corinthians, mas na Itália ele não foi bem. Na Itália ele acabou sendo emprestado pra cá. Mas era o cara que nós queríamos nos nossos todo times quando queria. Acabou a Libertadores. Todo mundo, É um daqueles ele, que todo mundo ele briga. Ele e o Marco né? Rubens, é um daqueles... que tá no Rosário ainda. Marco Rubens, ele então, era outro. É um daqueles então, que todo mundo briga, né? Esse cara seria o uma ponta. O Borges também me viria a calhar, hein? Aliás, o Inter... O Inter botou uma grana legal lá, hein? Pelo botou Nico uma Lopes. Grana no Nico Lopes. Foi 10 milhões, se eu não me engano. Não lembro agora, mas na época... Ele era muito foi caro. Foi o Delcy Souza que bancou, cara. E o tal do Anderson lá que voltou e... Não, continua nada. Comédia. 500 quilos de picanha por mês, meu. Ele é o Michel Bastos? É. Exatamente. É isso? Mais ou menos. O RG, o Anderson na Batalha dos Aflitos subiu o Grêmio. E agora eles vão derrubar, ele vai derrubar o Inter. Mas ô amigão, infelizmente aqui estamos chegando próximo aqui do término do programa. Você queria mandar um salve aí pra alguém? Salve. pedir alguma coisa, aproveita. Primeiramente, eu quero ir na torcida do Estádio 97. Acabou. Sacanagem, cara. Que peninha. Ah, mas pensa bem, cara. Se fosse outro time, você tava banalizado. A Males que vem pra bem, vai perder mesmo. É. Porra, mano, que pena. Mas não, o cara não pode ficar de stand-by, mano. Só gastar dinheiro, comprar sapato, pra, entendeu? Se fosse outro time, mano, ia falar, peraí, mano, peraí. Tem uma vaga. Peraí, ó, parece que surgiu uma vaga. Achei uma vaga, cara. Parece que surgiu uma vaga. Porra, cara, que sacanagem, velho. Que pena. Deus, se fosse você, dava o seu sócio fiel. Paga pra ele, paga. Pega a tua carteira de fiel torcedor e empresta pra ele, mano. Pagaria, meu. Tem como pagar pra ele? Tem como descolar o ingresso? Eu pago o ingresso dele aí. Isso, vai te catar, vai. Ele vai ser candidato, velho. É um demagogo mesmo, viu? Se tiver, eu pago. Olha, o Garibudo falou que vai se candidatar em quê? Não tem como. Aí, mano. Não tem como, porque o camarote único é um camarote empresarial. É. Pra relacionamentos. Nós temos um acordo, não é uma coisa, quero comprar um ingresso avulso. Assim, não é assim, chegar de chinelo a hora que quer. Dá o zap do porteiro lá. Só que eu aceitei até ali catar as bolas pros times. Então, mano. Você quer catar as bolas? Ai, safada! Você quer catar as bolas? Pega aqui, ô trouxa. Eu trabalho com câmera de ré, catar as bolas. Pega aqui, ô. Vem catar as bolas, rapaz. Bom, amigão, uma pena, é verdade. Acabou. Mas obrigado pela sua ligação. Um abraço e valeu pela audiência. Valeu, Sombra. Obrigadão, hein? Valeu, obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Desculpa mesmo, aí. Fica pra próxima, abraço, valeu? Abraço, velho. Obrigado. Beijo, me liga. Mano. Obrigado. Estádio 97, tem oferecimento agora, de tá. Nissan. Olha só, amigão. Você já pensou aí em curtir a cidade de um jeito muito mais ágil e inteligente? Então presta atenção. É a hora de você conhecer o Nissan Kicks, o SUV urbano mais atrevido da categoria. É isso mesmo. Olha só. Ele traz o melhor da tecnologia japonesa inspirado nas cidades brasileiras. Ele tem painel intuitivo e multifuncional, central multimídia e câmera 360 graus, além de oferecer um jeito eficiente e fácil de se mover pelas ruas. Ele tem um design super arrojado, bancos com tecnologia Zero Gravity e câmbio Xtronic CVT com função Sport. Meu amigo, isso é um carro! E é muito mais conforto ao dirigir. Você tem até 3 opções de cores internas, com acabamento premium e uma série de cores externas. Esse carro é realmente incrível. Eu fui na concessionária ver, realmente é incrível. E não é à toa que o Nissan Kicks foi eleito o melhor SUV da categoria, vencendo todos os comparativos. Então, olha, vai na minha dica aí, amigão. Faça um test drive e deixe o Nissan Kicks conquistar você. E eu não tenho dúvidas que vai conquistar, viu? Porque esse carro é incrível. Nissan, innovation that excites. E saiu o gol do Vitória contra o Flu. Aí o Vitória tá precisando... Vitória, meu Deus! E o Fluminense... E se, o São Paulo, Vitória! Se o São Paulo ganha, encosta no Flu. O Fluminense vai mostrando a cada dia. Porra, esse Fluminense é um confiável. Fluminense, o Fluminense devia acabar. Fluminense... C, com a letra C no final, essa é a verdade. São Paulo encosta. O bagulho tá endoidão, porque o jogo é no Rio, né, RG? Jogo no Rio, velho. Vitória metendo 1-0, 33 a... Pênalti pro Fluminense. Sombra, pô! Pênalti pro amigão, Fluminense. Amigão, eu falei é Rio, né? Viva o Rio, viva o Rio! O Rio, viva o Rio! Copacabana é demais! É. Alegria de amor, né? Vamos falar da BV Financeira? Na sequência a gente conta se foi gol. Amigão, não deixe pra depois o que você tá querendo fazer agora, hein? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Olha, você pode até ter 2 vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então, use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até mesmo uma viagem. É só ligar 3037888, 3037888, acesse bvfinanceira.com.br. Mas se liga, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! Gol do Fluminense. Richarlison, pênalti que não foi. O que eu falei? Eita, nós, velho. O jogador foi puxado. Não, aí é o gol. Não, okay. É o replay. Mas o jogador foi puxado fora da área. É. Pra tá variar. Vendo? Se tivesse a tal da tecnologia, exatamente. Na hora que marcou e que o Bandeira levantou, ia marcar e ia falar assim, peraí, então vamos ver se foi fora ou não. Vamos ver agora o presidente, né? Cadê o Zé Ruela lá? Eu quero ver o Zé Ruela lá agora, chegar na mídia e começar a falar um monte de bobagem, igual ele falou naquele jogo contra o Corinthians. E digo mais, Sombra, por falar em tecnologia, não sei se vocês chegaram a ver, tá rolando um impasse com relação ao Campeonato Brasileiro do ano que vem, porque a CBF tá estipulando que os clubes assinem, que isso conste em regulamento, que a tecnologia vai passar a ser utilizada a partir do segundo turno só em agosto. Ou seja, é um absurdo. É? O primeiro turno vai continuar aquele monte de escândalos, tá certo? E no segundo turno vão implantar tecnologia no futebol? Não, acho que o mais correto é assim, ou é inteiro ou não. É lógico. Você imagina o seguinte, porque mano. Porque no primeiro turno pode ser que aconteça... beneficiado. Então, pode ser que no primeiro turno aconteça aí de times serem prejudicados ou beneficiados por erros de arbitragem, e aí esses erros não vão ser reparados. E no segundo turno reparam? E aí? Vai ter chiadeira. O nome do queridão é Nielson Nogueira Dias, o árbitro, viu? Nielson. Vamos agradecer a presença da nossa estreia no Ninho, torcedora do São Paulo, né? Muito obrigado pela sua visita. Eu que agradeço, né, por estar aqui com vocês. Tava super nervosa, nem consegui dormir direito, né, de ansiedade, mas gostei muito, me diverti com as fofarronices do Mano. Mano, hoje foi recorde. Garantida. Coitado de mim. Hoje ele bateu recorde. O recorde. Manda beijo. Mas obrigado. Beijo. Eu quero mandar. Mozão. Eu posso mandar um abraço aqui? Mano. Eu queria mandar um beijão aqui pra Júlia, a filha do Bá, que tá fazendo 13 anos hoje e já ganhou um carro. Tá certo? Tá? Já ganhou um carro e vai passar aí o aniversário de 14 anos na Disney. Um beijo pra Júlia. Parabéns, Júlia. A Júlia de bom pra você. Tá fazendo 13 anos, cara. Mais uma em parabéns. Parabéns pelo presente também, viu? É mesmo, papai gastou errado, uma grana. Já ganhou um carro errado, Bá. Daqui a pouco aparece. Ela vai pra Disney e ganhou o Nissan Marte já antes dos 18. Vai deixar guardado. Parabéns, Bá. Vai ser logo, logo aparece aí o morcego. Legal, mas estranho. Muito obrigado, viu? Obrigado. Gente, eu sei que é chato. Posso mandar uns abraços? Mano, fala depois de ontem. Não sendo 57, pode... Não, é rapidinho. É pro pessoal do grupo Felipe Pago Outback, porque o meu namorado apostou que o São Paulo não passaria do Atlético Mineiro. E ele fez a cagada de mandar no grupo. Se o São Paulo não... Se São Paulo passar, eu pago Outback pra todo mundo. É. São Paulo passou, só que até agora ele não pagou a aposta. Que time ele torce? Corinthians. Chupa. Tá certo. Chupa. É só ele entrar em acordo com o advogado e o advogado vai conceder a liminar para que ele não pague a aposta. Vocês estão se especializando, hein? Estão aprendendo com o Fluminense. Ah, e um abraço pro pessoal do Face, que acaba mandando vários comentários aí. E pros insetos? Você não vai mandar pros insetos, não? Um abraço pros insetos. Eu mandei pro meu... Já mandou? Já mandei um beijão. Morcego. Então tá, joia. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Valeu. Queria mandar um beijo pra morcega hoje, que vai fazer... Ganhou beijo, um amor, te amo! Boa sorte, hein, Vieira? Ganhou um escravo o final de semana inteiro. Caraca, velho. Boa sorte. Tá tomando chicotada já, velho. Boa sorte, Vieirinha. Se vier é um pau mandado. E pro filho do Bá, que tá quase no meu naipe já. Tá quase seu naipe? Vou pegar. Ah, se eu não peguei o pai, vou pegar o filho. Você vai me perguntar quem ganhou o boné do estádio 97? Você vai ser enteado do Bá, moto? Ei, Shadow. Oi? Você vai me perguntar quem ganhou o boné do estádio 97? Quem ganhou? O Gustavo Rodrigues dos Santos. Boa. E quem ganhou a camiseta Estádio 97 Fit Camisetas? Renato José de Oliveira. Legal. Estádio volta na segunda-feira, às 5h30, no oferecimento de Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. E Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece. O Extra é gol. Valeu, gente. Tudo de bom. Tchau. Tchau. Listen. A Energia 97 faz o seu rádio tremer com o melhor do drum and bass. Check. Terremoto. Sábado, 7 da noite. Energia 97. Tá aí o armário que você encomendou, seu Rui. Coxou, Zeca. E pra pagar, eu vi que você tem maquininha, né? Maquininha? Não, eu tenho... Maquinão. Hã? O que é esse maquinão? É a Isetto. Ela passa cartão sem aluguel, me ajuda com relatórios e ainda coloca o dinheiro na minha conta em só 2 dias. Ah, agora entendi porque é maquinão. Não, seu Rui, ó. É maquinão.